E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas. Armas afiadas, prontas para o corte. Oz. Sempre pronto, meu chapa. Sr. Guilherme. Espera um pouco que eu vou cagar. Alana. Para de me apressar, porra. Orion. Vem, paga tudo. Alguém tem meu escudo? Leônidas. Ó, já aviso que não vai dar certo, hein? Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram dos poderes overpower dos animes? Eu acho que o Vastolord, né, velho? Caraca, Bleach! Também o último Getsuga Tenshou lá, que é foda pra caralho. É o que ele perde os poderes, não é? Não, também tem um que é outro overpower também, que é o Meteoro de Pegasus. Oh, coisa ridícula. Um Meteoro de Pegasus mata um deus. Okay. E a transformação do Aizen, ela também é foda, velho. Em questão de transformação, acho que nada mais overpower do que tá acontecendo nesse último Dragon Ball Super, né? A galera tá virando deus agora e acho que mais overpower que aquilo não tem como. Sabendo que tem Shihan, vai também virar deus, sei lá. Sério, cara? Então, Tenshinhan não vai virar deus. Tenshinhan sempre foi deus. Se vocês nunca perceberam. Não, é o Yantia, né? O Kuririn só não é deus porque é careca. O Kuririn é o terror do seguro de vida. Todo... Tá morrendo todo dia aí, né? É por isso que ele vive bem, né? Porra, morri. Pega meu seguro de vida. Mas outro poder overpower que não foi mostrado, mas se fosse mostrado ia dar muita merda, a Bankai do Aizen. Aquilo ali acho que de uma insanidade que o Kubo deve ter pensado. Vou colocar isso não. Isso vai dar mal. Parada do Aizen não é que a Bankai dele sempre esteve aberta? Não, a Bankai dele esteve sempre aberta. A gente pode falar, o Death Note pode entregar um poder? Porque é o Death Note é ferramenta, pera. Tipo, se a gente pensar em características de armas... Qual é seu overpower ali em Death Note? É a cabeça do Raito. Não é o Death Note, é a cabeça dele. A super inteligente. A mente do protagonista que é muito foda. Porque pois Death Note não é o... Que overpower tem que ser considerado aquilo que o personagem usa como poder matar o inimigo com apenas um golpe. Por exemplo, a Genkidama. Aquela Genkidama do final do Dragon Ball. Tipo, Mago Negra. Então, eu Mafubá, eu acho, mas ele não mata. Então, ele isso não conta como overpower. Isso é item não conta como overpower. Se for pra falar overpower, né, o careca mais famoso do Japão, né, o Saitama. Realmente. Caraca, cara. Ai, nossa, como é bom One Punch Man. Não, o Saitama, ele é a personificação do que é overpower. Eu diria que é o tipo Picapau. Olha aí, sem ser de anime, o poder do Pernalonga é overpower. Simular a realidade, não, como é que fala? Manipular a realidade. Cara começa a tocar lá, sei lá, Valkyria. Todo mundo para, acha que ele é mulher. Isso é manipular a realidade, isso é foda. Não, ele e o Pica-Pau tem isso. Os dois vira transformista. Hoje em dia o povo fica, nossa, transformista. Quando a gente era criança, nossa, que foda, o Pica-Pau zoando o Leon. Pera, o trap, nossa. Trapzinha bem massa mesmo. Eu vou te dizer, hein. Quando o Pernalonga tá lá de Valkyrie, ele fica gato, hein? Eu pegava. Que nojo. Eu prefiro ver se é um sexualismo ou zoofilia mesmo. Não processem a gente. Foi uma piada, foi uma brincadeira. Parada overpower mesmo. É a máscara do Máscara, né? Isso, mano. Eu tô expandindo. Acho que overpower pode ser o Rinnegan do Madara em específico, porque... O Rinnegan dele joga o povo num sonho eterno e perfeito. Aham. Fora isso, tem uma parte no mangá que eu me lembro, há 3 anos atrás, que ele desativou o Tensei por... Lógico que o Madara vai morrer, né? Aí o Madara fala, não vou não. Aí desativa o Tensei sozinho. É foda, cara. No Naruto é cheio de coisa overpower mesmo. Até a Kyuubi dentro do Naruto é uma parada overpower, né? Quando ele aprende a controlar ela. Aí ele fica extremamente overpower. Não, cara, mas eu não gosto muito do final do Naruto. Pra mim, Naruto ele é maneiro até a saca do Pain. Passa daquilo, fica meio caído, porque... É o que eu... Ah, foi melhor que o final do Bleach, né, velho? É, final de merda. O final do Bleach é o Titekubi mijando na gente, cara. Não, o Bleach acabou com um shonen, um show. O Bleach, ele é bom até o Eshigo perder os poderes. Ponto. Mas que depois o Titekubo também tem que começar a correr com o anime. Cara, a gente não pode culpar totalmente o mangaka, né? Porque falaram que deram um prazo pra ele terminar a parada, né? Já que não tava vendendo tanto. Não, mas aí tá rolando papo. E quando ele fez o final, ele deletou o Twitter. Ele ficou fora do Twitter umas 3 semanas. O povo do Japão deu a louca. E a Jump tá querendo que ele repare pelo menos o final. Por favor, Titecuba, volte. Só que pena, ele tá mó bagunça. O final vai ser tudo um sonho do Ichigo. Ele tava sonhando. Caraca, cara, ele fez isso como forma de protesto, né? Pode ser, porque o cara tava lá desde o começo e tal, e depois deram um prazo. Sim, cara, o Kubo sempre falou que nada é perfeito. Aí, tipo, o penúltimo capítulo de Bleach é The Perfect End. Aquilo ali foi muita ironia quando eu vi. Trash End, só desculpa. Essa parada de mangaka, fazer coisas do tipo, assim, de como um protesto, você pode pegar até mesmo Akira Toriyama no Dragon Ball. Que ele queria parar Dragon Ball na saga do Freeza. E o Goku ficou insistindo pra ele poder fazer a saga do céu, depois insistindo pra ele poder fazer o Z, e o anime foi só se perdendo, porque você tem no começo, até na saga do céu mesmo, que era a passagem de tocha pro Gohan, aquilo foi, puta, maneiro, que o Gohan agora seria, no caso, o guerreiro mais forte, superando até o Goku. Mas depois do Dragon Ball Z, o cara esqueceu disso, o Gohan virou um merdão, então no Super, então nem se fala, cara. Aquilo foi, aquilo, cara, eu gostava tanto de Dragon Ball. É merda. Alguém tem mais uma coisa overpower pra poder falar aí? Quer, alguém vai puxar One Piece? EDZ é um cheio de overpowerzinho pra mim. É, Dragon Ball? Não, mas tem um anime aí novo. Tem esse mais overpowers, que é o Queijo. Imagina fazer uma fusão dupla, velho. Fundir o Vegeta, velho. Nossa. Eu vou falar o nome do poder mais overpower que tem. É canhão de vácuo de bunda do Queijo. Nossa, Mario. Parabéns, Mario. Parabéns. Com isso, eu tô assistindo só pela galhofa. Muita gente fala que de Jojo tem coisas overpower, mas eu não acho. Principalmente porque tem que contar com isso. Porque um estudante que consegue voltar o tempo é super normal, não é? Não, Sara. Sabe que Jojo tem muita coisa? Ele tem muita coisa bizarra. No, verdade, né? Vamos se reunir. Vambora. Vamos lá. Não, espera, dá um tempo. Ele vai gritar agora, então diminuam os seus volumes. Ele vai gritar tipo aquele cara lá do. Não, eu vou gritar tipo assim. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koala, senhor Hunter! E não acredito que estamos fazendo isso, mas voltamos a mais uma caçada! Estou aqui com o Mario, Leônidas se recusou a gravar isso, ok? Mas nós temos a galera do JojoCast para formar um elenco de peso. Temos ela representando a femi... Nossa! Representando... Eu errei, foi mal. Representando o lado feminino do JojoCast, nós temos a Sir Sarah. E com o nome mais difícil de se pronunciar ever, nós temos ele. Caraca, pera, calma que eu vou conseguir. Jubileu Higashi Castra. Nossa. Belza. Cara, eu ainda não entendi a referência, mas eu achei engraçado a voz. E representando o host, o líder do Jojos, o líder bizarro do JojoCast, nós temos ele, o mecânico. E aí, galera, aqui é o mecânico e Jojo não é uma cantora. Realmente, se tu for no Google, tá melhor com a frase. Melhor frase. Realmente. E representando o lado feminino do Hunter Cast, nós temos ele, o Orion. Lado feminino, lado maravilhoso. Tô fazendo poses agora, tá? Nossa, a capa desse Hunter Cast vai ser você, Mario. Informa Jojo, pode deixar. E aí, Orion? O que que, surpreendentemente, vamos caçar hoje? Vamos caçar Jojo Bizarre Adventures. A gente conseguiu! Vencemos essa luta, essa tirania. Nossa. Ô, Mario, olha só. A gente, não, esse cast vai acontecer, mas você vai prometer pra mim que nunca mais você vai citar Jojo no Hunter Cast, cara. Acabou. Nunca mais. Não, é foda, porque o Mario, em todos os podcasts que gravamos até hoje, o cara citou o Jojo em todos. Ele fez questão de encaixar o Jojo em todos. Isso, terá um cast só de Jojo. Olha só. Nossa, parabéns. Parabéns, é uma forma de... Não, é minha palma. Só minha palma. Então é isso, galera. Peguem seus arcos e chequem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. Ou não. Daniel HDR e você está ouvindo o HunterCast. E depois vai ouvir o ArgCast. Reúnam-se, Hunter. Reúnam-se, Hunter. 質問だ. 右の拳で殴るか、左の拳で殴るか、当ててみな。 ひと主に右でやってくれ。 No, no, no, no, no. 左? No, no, no, no, no. 両方ですか? Yes, yes, yes, yes. Yes. もしかしてオラオラですか? Yes, yes, yes. Oh my god. Então, voltamos. É, antes de começar a pauta em si, eu só quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Todo mundo da mesa. Vocês quatro. A pergunta é simples. Por quê? Bela pergunta. Não, essa é sério. Por quê? Por que, Jojo? Bom, eu vou começar aqui. Eu comecei... o primeiro contato que eu tive com o Jojo... Ah, isso, Mario, isso. Convidado que se foda. Vamos lá. Não, eu tô aqui mais tempo sofrendo nesse cast preconceituoso. Pessoa. Beleza então. Mecânico, vamos começar por você, cara. Por quê? Vamos lá. Por que, Jojo? Primeiramente, é uma obra que ninguém conhece. Você já ganha vários pontos por não ter os fãs chatos de fanbase de animes que possuem piratas com chapéus de palha. Calma, calma. Deixa eu discordar rapidinho. Você disse que não tem gente chata no Jojo. Eu sou a prova viva que existe, porque eu sou amigo de um, né, Mario? Enche o saco. Tem gente que bate pro amiguinho, porque o amiguinho não quer ver Jojo. Cara, tem que bater mesmo. Gritando olho a olho. Dá ura nele, dá ura nele. Ura! Você que agride qualquer pessoa por não concordar com a sua opinião, você tem probleminha, cara. Você tem que se tratar. Você tem que procurar um médico. Tá bom, Sara, vamos lá. Você, por que, garota? Por que vou Jojo? Eu nem acabei, mano. Acabou. Aqui é assim, porra. Respeito não tem aqui, não. Agora tô no HunterCast, que é mundo livre. Não, tô brincando. Jojo eu conhecia por conta dos ovos de 2000, mas era aquela coisa bem superficial. E na época, Alliance quase não fazia tanto. Acho que era só até a parte 2. E tem aquela coisinha de o traço do Araki no começo, não é tão assim, né? Ombro de pneu. Não é aquela maravilha. Mas com o tempo, eu fui ler o mangá, eu gostei. Em 2012 saiu o anime. E eu gostei. Esse ano ele ganhou um significado maior porque eu pensei em desistir de uma coisa na qual eu estou estudando agora. E digamos que o Jojo Araki me influenciaram, me incentivaram a continuar nisso, pra ser designer. Trabalhar com eles. Então meio que Jojo fez o que o Araki falou em uma das notas dele. É uma ode à vida. Sim, meu, porque é todo poético. Nossa, eu gostei disso, porque você é mais profundo, cara. Você continuar na sua carreira profissional graças ao Jojo. Nossa, parabéns, cara. Tô realmente surpreso. Mas o interessante foi como eu comecei a ver o anime. Porque na época eu ainda fiquei, não vou ver o anime. Porque eu tava saindo com um rapaz, e esse rapaz gostava de Jojo, gosta ainda. E eu falei, tá, vamos ver. Gostei do primeiro episódio. Aí eu fui vendo por conta própria, a gente terminou, entre aspas, e foi por enquanto, eu continuei. Mas só que eu era aquela fã de Jojo que ficava no cantinho. Eu vi o anime e ficava muito... Sara, rapidinho. Eu gostei muito do entre aspas, cara. A gente terminou entre aspas. O entre aspas é muito bom. Ah, excelente, cara. Do entre aspas, sabe? Eu não posso falar nada, Sara é a mais velha do JujuCast. Opa, pera, calma. Mais velha quanto? Eu tenho 23 anos. Na verdade, eu tenho 23, agora é dia 26. Ah, louco. Aí as meninas... A Yasmin fez 21 anos agora. E eu tenho 18. Vou fazer 19. É. Tá bom, então. Vamos lá. Agora pra outra pessoa relevante da conversa. Nero, por quê? Porque, tipo, há muito tempo atrás, eu... No tempo do MSN, eu tinha um amigo meu que tava com a foto de Jojo, tá ligado? Só que era do OVA. Só que daí eu não me interessei em assistir o anime. E depois fui buscar conhecimento sobre o anime. Daí eu vi que era interessante. Eu só busco conhecimento. É, conhecimento, né? Aí depois fui procurando uns grupos aí sobre, tá ligado? Daí eu caí nos grupos mó estranhos aí, tá ligado? Fiz amizade com o pessoal aí. Bizarro pra caralho. Pessoal bizarro. Pessoal bizarro. Caraca, gente, pera, calma. Vocês já fazer a piadinha do começo ao fim com um trocadilho bizarro, é isso mesmo? Só pra saber. Eu tenho que preparar psicologicamente pra isso. Eu não tenho intenção nenhuma. Cara, o próprio anime, o próprio mangá faz piada com a palavra bizarro. Do nada, ai, isso também é coisa bizarra. Que bizarro isso, hein? Sabe? Nossa, caralho. É. Vai, Nero, continua. Prossiga, né? É, ok. Eu ia perguntar um pensamento. Quatro anos atrás, quando eu ouvi falar sobre Jojo pela primeira vez, eu era que nem o anfitrião desse programa. Eu falava assim, eu não vou assistir isso. Olha isso aqui. Que porra é essa? Eu tinha um... Esse cara com um gato de pneu. Uhum. Eu falava, tu tá falando sério que eu vou assistir isso aqui. Aí o cara que me mostrou o anime, né? Hoje eu sei mais do que ele. Nossa. Mas ele falou, não, cara, dá uma chance aí, assiste, só um episódio. Aí ele mostrou um dos últimos episódios da parte 3, né? O final já. Aí quando eu vi aquela luta lá do Jotaro contra o Jill, eu, caralho, puta que pariu! Cara, agora um ponto a ser levantado. Ironias ou não, as pessoas que nos apresentaram, mesmo que seja entre aspas, indiretamente ou não, a gente acaba sabendo mais do que elas. A gente que negava, que ficava, não quero ver, a gente acaba sabendo mais. Fica a dica, Mário, fica a dica, hein? Sei que tá tentando me apresentar, hein? Qualquer hora eu posso chegar aqui sabendo mais que você. É bem possível. Ah, não é, cara. O problema é que quanto mais conhecimento você tem na fanbase de Jojo, mais você é criticado, porque as pessoas vão duvidar de você. E super velocidade. Exatamente. Ah, mano, a base de Jojo só tem nego chato, velho. Você não tá ligado? Só nego chato, essa porra. Ah, cara, eu tô ligado. Não é não, Mário? Eu tô ligado. Foda, mano. Mas às vezes você conhece um pessoal legalzinho e tal, faz uma amizade tesuda, sabe? Aquele tesão. Uma amizade delícia, né, cara? Uma amizade delícia. Você leva pra sua vida inteira, mano. Você leva até pro caixão. Tá ligado? Um tesão mesmo. Só que no fim acaba terminando, né, a amizade. Às vezes o cara vira um otário aí, é foda. Porque a maioria é legal mesmo. Só que esse uns é falso aí. Esse é o principal. A alegria é feliz. A maioria é fã feliz. O problema é o pessoal que quer... Uma coisa que eu acho muito errado. Pensar de ódio como se fosse um... A melhor coisa. Ai, de Puri! A pessoa não é legal. Parece tipo, puri. Nossa, cara... Queira que esse pozinho, se você não chorar esse pozinho, você não é... Você não vai ser pagabundo, você não vai usar... Ai, não tem músculo, não é Jojo. Você não faz pose, não é Jojo. O seguinte, que daqui a alguns anos vai ter garoto dando de camiseta Baby Doll na rua. Camiseta do Old Joseph, cara. Aquela curtinha mostrando o tanquinho, cara. Vai ser, tá editando moda. Um amiguinho duro, né? Então... Cara, mas o que vocês estão falando aí sobre fãs extremistas, isso não se limita só ao Jojo, não, cara. Isso é qualquer coisa. Qualquer coisa, mesmo que a parada seja legal. Mesmo que a parada seja legal, se você for um fã extremista, você vai encher o saco, cara. Essa galera que é fã extremista de Star Wars, por exemplo. Cara, eu amo Star Wars de paixão. Tipo, sou muito, muito fã mesmo. Star Wars, Senhor dos Anéis, tudo isso que não é Jojo. Não, tô brincando. Eu amo de paixão mesmo. Mas, tem até meio nesse meio, tem a galera que é chata, que tipo... Ah, você não gosta de Senhor dos Anéis, você não sabe o que você tá perdendo e tal. Pô, cara. Eu tenho uma amiga, ela odeia. High five. Não gosta. Por quê? Inclusive, vez ou... Então, aí que tá. Inclusive, vez ou outra eu comento com ela, tipo quando eu fui fazer o cosplay do Rohan, eu mostrei pra ela algumas imagens pra ela opinar. Ela virou assim, Sara, eu sei que você faz cosplay bom, você faz coisas legais. Mas eu não gosto de Jojo, então eu não vou saber opinar isso aqui pra você. Ela pegou raiva do tanto que tem fã chato em cima falando pra ver. Entendeu? A pessoa pega raiva, a pessoa pega o jeito. Fica a dica, hein, Mário? Fica a dica, hein? Você que gosta, hein? Você que fica enchendo o saco. Entendeu? Mesma coisa, aí que tá. Além de Jojo, eu ainda faço parte do fandom CDZ. Fandom CDZ é outro podre pra isso. Inferno aquilo ali. E o pior é que lá em CDZ, ainda... Jojo é a coisa inteira. A maior parte é a coisa inteira. Lá em CDZ, eles pegam The Lost Canvas e idolatra. Aí vem o povo do clássico e idolatra. Aí fica a guerra. Nossa, eu sei como é que é isso, cara. É aquela merda, sabe? Aí no final, querem pegar CDZ inteiro e socar na pessoa como se fosse a maior coisa feita no universo. E não é, é tão cheia de plot hole quanto o Jojo. Isso é o mimimi da geração de hoje, porque é extremos. Ou você odeia muito uma coisa, ou você gosta de mais uma coisa. Não existe mais o meio termo, sabe? É. Você tem que entender que, tipo, e numa escala de 1 a 10, ainda existe o 7, ainda existe o 6. Não quer dizer que você não deu 10 pra uma coisa, não quer dizer que aquilo seja extremamente ruim. Só que, cara, tipo, não é perfeito, né? Mas nada na vida é perfeito. Nem seu relacionamento pessoal com suas namoradas é nota 10. Tudo tem problema. Ah, cara, pra mim o que estraga é o pessoal que assiste, né? Os caras falam merda, fica falando coisa nada a ver. Isso que estraga, cara. Ah, nem o anime que é ruim. Muito de já? De pessoal mesmo. O problema... pessoal que é o anime é fag e o manga fag. Uhum. O principal problema da fandom de Jojo hoje em dia é que de uma hora tu pode estar conversando, batendo um papo legal com o cara, e simplesmente do nada, num simples comentário, ele pode virar o teu melhor amigo como teu pior inimigo. Porque são coisinhas simples aqui, assim que faz você mudar de opinião. Esse é o pior. Cara, é o principal problema. Pessoa pega coisas para serem regras que não podem ser quebradas. Uma coisa que eu comentei uma vez na fundação foi assim. O pessoal falando, ah, eu quero ler este balão, que é a parte 7, sem ter lido as outras. Eu virei assim, cara, eu não vou apontar uma arma na sua cabeça? Aí ele perguntou, eu faço isso ou não? Falei, olha, eu não vou apontar uma arma na sua cabeça e falar, leia tudo pra depois ler a parte 7. É da sua interpretação, é da sua escolha. Aí nisso já tinha uma, se você ler, você isso, você que sabe, se você ler este balão, você vai perder algumas coisas, tipo... quem tá ali, quem não tá, papapá, reset do universo, ela tá. Eu faço a escolha de terminar até a parte 6, que é o primeiro universo, eu não vou ler nada. E, porque vai ter um, com certeza vai ter um anime até a parte 6. Mário, fala por que você falou que não vai ler. Fala por que. O que você falou pra mim na faculdade que você não vai ler? É porque vai sair um anime. Não, você falou a mim que você não vai ler porque você não gosta de ler coisa preta e branca. Essas foram suas palavras. Não. Foi, e foi não, sim, foi sim. Mas eu posso fazer um marketing? Por favor. Tem um mangá colorido, cara. Aí, Mário, corre! O futebol hoje está no volume 10. Ô, louco, meu. Quer dizer, o futebol não. Stone Ocean está no volume 10 colorido. Já tem até a parte 3 colorida. Olha aí. A parte 4 também. A parte 5. Olha aí, gente. Eu conheci Jojo por várias referências, pequenas coisas que no final juntou. Eu me lembro quando criança jogar um jogo do Nintendo do Jojo. O Heritage? Cara, eu só me lembro de lutar com um cara de roupa verde enfrentando um besouro. Aí eu falei, que jogo é esse, maluco? Aí eu dava o controle pro meu irmão, jogava de cachorro, de águia e a gente lutava. Eu nunca soube, eu nunca peguei o nome do negócio. Aí, dando salto no futuro, eu tive um controle, eu não sabia o nome. Aí eu assisti um canal que era o Cartucho Supernova, que hoje acabou, e um dos membros é o Ronaldo do Gato Galáctico. Eu acompanhei o cara do começo. Aí eles... Nossa senhora, desculpa! Nossa! Desculpa se eu sou hipster de Gato Galáctico, nossa! Eu sou old school, é. Eu não vou fazer, eu vou mentir, não faço a menor ideia do que vocês estão falando. Eu tô falando só por causa do Mario, a informação é necessária. Não, porque desculpa se eu acompanho o cara desde o começo. Vai, continua aí. O Ronaldo é muito fã, ele fez uma live do Jojo. Aí eu peguei pra acompanhar e falei, cara, que personagens errados, porra, mas né, eu não fui atrás. Aí eu fui atrás quando saiu aquela, o Leleus, Whey Protein... Leleus, Whey, alguma coisa. Whey Protein Adventure. Eu fui atrás da intro original e me interessei. Comecei a ver da parte 1 até a parte. Até agora, até. Mas eu dei uma pausa no final. Eu vi do OVA, velho, na moral. Não sabia de nada do tempo, eu vi pelo OVA também. Aí eu peguei a parte 1. Eu achei muito cansativo a parte 1 no começo, mas depois foi engatando e curti pra caralho. O OVA é legal, cara. Porque, gente, o OVA foi uma época boa. Hoje em dia, se você vir e indica o OVA pra alguém ver. É uma merda, mano. Não sei, não sei do que dá. Quanto aí esse anime. Caraca, cara. Ah, eu adorei a Sarah, porque ela é muito debochada. Eu gosto. Caraca. Eu, mas é, sério, é desse jeito. Não, você vira pra alguém. Tipo, é o que eu falo. Cara, o fandom de Jojo está sendo conhecido, pessoas estão vendo, pessoas estão gostando, mas não, tem que vir um filho da pura mãe brasileira. Ah, não, que Hunter Cash, pode falar. É um filho da puta. Filho da puta, bem assim, puta. Bem é que a Sarah é educada, ela não fala a palavra. A pessoa tá lá vendo, tipo, a pessoa tá lá vendo anime, beleza. Aí vem umas pessoas. Tá puta, né? Aí, mas tem um mangá. Aí vem com aqueles spoilers e tal. Tem gente... de mango. Que ver o mangá, porque o mangá tem até 10 anos, porque é sem volumes e não sei do que. O mangá não tá 33 anos? Hã? Não. 87, não é? 97? Já tem 87 mais 10 anos. Do que, cara? É, mas só que vem. Ah, tem mangá inglês e não sei das quantas. Eu não sei. Ninguém obrigado a saber inglês pra ler essa merda. Muito ódio, muito ódio. Muito ódio que conhecer. Quando a pessoa só vê o mangá e não vê o anime. Aí a pessoa não vê o anime. Ai, por que eu não gosto da V Productions? Porque o Killer Queen fica esquisito. O Killer Queen parece que é esquisito. E aí, eu fico, gente, você tá vendo nada? Como você quer bater uma pro Killer Queen? Só mas convenhamos e convenhamos que naquele primeiro prêmio do Killer Queen ficou estranho pra caralho. Não, o pior era você comentar aqui, fica, eu não gostei. Ai, depois, no próximo episódio, todo mundo começou a chupar pau do Killer Queen, tá ligado? Ai, melhor stand. Ui, come meu cu. Melhor stand. Ui, cara, eu não li o mangá porque não tinha. Porque era famoso do Wang. Eu não ia ler aquele inglês zoado, cheio de gíria. É por isso que os caras pulam, tá ligado? Quem tem traduzido tudo? Mas é que tá. Eu falei, cara, eu conheci Jojo pelo OVA, só que depois eu parei. Aí eu voltei, eu pensei em ver, porque eu estava sendo com um rapaz que gostava, e ele comentou na época, eu lembro que nós dois fomos comentando, e eu fiquei, não vou ver. Ele, não, veja, eu vi o primeiro episódio dele. E eu gostei. Aí depois eu fui vendo sozinha e tô aí até hoje. Eu só fui demonstrar realmente que gosto de Jojo na parte 4 e por aquilo que eu falei no começo. Foi em que ano isso aí? Cara, eu vi o OVA, os OVAs, era 2011, 2012. Ah, nem faz tanto tempo assim, pô. 4 anos atrás, 5. Desculpa, eu confundi a data do anime com o OVA. Mas o OVA eu vi na Lan House. Nossa, eu vi na Lan House. Essa é velha mesmo, hein? Nossa. 2004, 2012. Início dos sites. Sabe o início dos sites de lançamento e tal? Então, início, tipo, quando você tinha que ir pra Lan House e jogar GTA. Eu sou dessa época. Aí eu via, velho, eu lia Naruto e vi os ovos. Mas aí ficou bem vago na minha cabeça. Aí em 2010 eu fui a ver o anime e eu vi os ovos de novo quando acabou os 9 episódios da parte 1. Aí foi isso. Eu só fui realmente demonstrar pra todo mundo que eu gostei de Jojo, que eu tava gostando, que eu virei fã, na parte 4. E agora, bem aqui pra metade. Por conta daquilo que eu falei no começo do vídeo. Mas mesmo assim, tem que tomar muito cuidado. Porque tem gente que não gosta. Eu respeito. É aquela coisa. O seu espaço de direito, ele acaba no momento que o direito do outro começa. Por que você não é que nem ela, Mário? Por que você não é que nem ela? Chato! Caraca, você é chato, cara! Eu queria ela fosse minha amiga, cara. Você é muito chato. Aí tá uma coisa legal. Que eu acho que coitado do Mario, velho. Quando eu começar a malhar, eu vou usar Baby Doll esfregado na tua cara, meus músculos. Ai. Coitado do Mario, velho. Você malhar. Não, sabe, eu tinha começado a malhar só pra fazer cosplay de Jotaro. Coitado do Mario. Mas aí eu penso também aquela coisa, velho. Eu posto, assim, não é frequente, mas eu posto de hoje, pai e tal. E vez ou outra, sempre vem alguém me perguntando, Sara, aquele anime colorido dos homens bombados, pai e tal. Como é que é? Eu dou uma explicação bem básica. E fala, olha, você vai ver o começo. Você vai ser de 0 a 100. Você pode gostar muito do começo com o Jonathan. Ou você pode achar chato pra caralho. Mas vai, veja. Ah, mas é muito colorido, é meio gay. Cara. Ah, não, peraí, calma, calma, calma. Peraí, calma, calma. Você que fala. Não, peraí, calma, rapidinho. Você que fala qualquer coisa assim. Ah, eu não vou ver isso porque isso é gay. Você tem mais que tomar um. Eu vou ficar quieto. Não, mas assim, mas você pega, velho, você pega a abertura, as aberturas, tirando a última da parte 3, elas são coloridas, são chamativas, e no mundo de hoje fica um trem meio caras bombados no meio de uma coisa colorida. Mas eu não acho isso ruim, sabe? Eu acho assim, que isso... Mas é legal, é uma quebra de paradigma. Pra mim, o Jojo é uma boa quebra de paradigma. Esse é rock agora. Eu não acho um colorido ruim pra Jojo, pelo contrário, eu acho perfeito, porque desde o mangá, desde o primeiro, isso quem me falou foi o segundo dono do JojoCast. Ele falava que quando o Araki acabava de fazer um capítulo, ele desenhava o Jonathan na troca de capítulo, só pra desenhar mesmo, pra desenhar o personagem. Ele desenhava... Caraca, pera, calma. Fala de novo aí, porque o som dela... Eu vou fazer com isso, pra poder trocar o nome do... Pode lembrar o nome dele. Beleza. Quem me falou isso foi o segundo dono do JojoCast. Ele antes era conhecido como Jill, agora ele é o Sr. Cujo. Você tá falando do... cara. Nossa, mano. Que filho da puta. Eu tô brincando. Ele me falava que quando o Araki acabava de terminar um capítulo, ele desenhava entre os capítulos do Jonathan, só por desenhar mesmo, e ele desenhava ele todo cheio de acessórios e várias coisas. Ele nunca teria um uso efetivo para aquilo. E ele coloria também, e a colorização já era chamativa, já era brilhante. E eu acho que o jeito brilhante, o jeito chamativo de Jojo é justamente do espírito já, desde 87 que essa obra tá aí. Mas os anos 80 são conhecidos por ser os anos coloridos, anos discoteca, né? 70 pro 80. Ah, nossa, nem se fala, cara. Você pega qualquer filme dos anos 80 e você vê isso. Sabe, agora eu vou falar, hein? Eu não sou fã de Jojo, como todo mundo do HunterCast já sabe. Entretanto, todavia, conheço muito da história por causa do Mario. Porque o Mario, ele fala de Jojo comigo, de vez em quando ele presta atenção na aula. Não, ele tá falando de Jojo o tempo todo. Então, eu conheço muito sobre a parte... eu conheço muito sobre a parte 1. Eu conheço muito dos personagens, sobre a parte 2, parte 3, sabe? Eu sei os plots que vão acontecer e coisas do tipo. Inclusive, até mesmo o reboot, que eu mesmo não vendo, achei muito esquisito. Nem vou dizer bizarro, achei muito bizarro. Eu achei muito estranho. Só pra você ter esse bloco, falando dos fãs, o meu irmão, ele detestava Jojo. Eu falo, assiste, pô, é legal. Ele, essa merda, essa coisa de viado. Aí ele decidiu pegar pra ver, e hoje em dia ele defende o Jill com isso, dentro. Fala, Jill, o melhor personagem, puta que pariu, o melhor vilão, quem é que é? Manda um abraço pra ele. Aí esse povo fazendo pose. Ah, o Mario que sabe. Eu vou botar no post a foto do Mario fazendo pose de Jojo no Facebook. Vamos começar agora. Cara, aí que tá um mal, eu acho que, não sei se é um mal ou se é uma coisa boa de fã de Jojo. A gente aprende a fazer pose. Cara, tem eu e mais uns amigos aqui de Goiânia. A gente um bate o olho no outro em evento. É pose do Dio, pose do Josuke. Essa é aquela. Eu faço a pose do Dio. Não, do sabe, Rosa. Mas isso aí é fã de anime em geral. Por exemplo, eu com os meus amigos, a gente até hoje, a gente tem mania de se. Quando tá vendo. Tipo, a gente tá vendo um cara da esquina, outro cara da outra contra a esquina. A gente se vê, faz aquela levantada de mão do Fire Face, tá ligado? Aquela. Aquele Lzinho. Então. Não, mas isso aí é até discreto. Ah, não é, cara. Não é quando você levanta a mão num alto e grita. Não, é até discreto perto de alguém, tipo, fazendo pose de alterofilista. Tipo do Joseph. Ou fazendo naquela pose do ovo, que você põe a mão assim. Cara, eu tô muito olhando assim, sabe que você tá bem? Eu falei, tô ótima. Eu tô retardando mesmo, eu tô dando mal de autista aqui. Aqui nas férias eu moro, vou fazer esse sinalzinho da Fairy Tail, eu ia dar uma briga desgraçada. As gangues, é compatível pra tudo que é lado. Não, é as torcidas organizadas mesmo. Eita! Nossa. Então, galera, vamos lá. Vamos para o próximo bloco. bloco, eu gostaria de falar um pouco sobre o mangaká. Sobre Hiroki. Como é que é? Ih, deixa eu falar aqui, peraí. Hiroriko Araraki. Hiroriko Araraki, é, quem gostaria de introduzir sobre ele? Araraki? Oh, gente! Oh! Isso, obrigado. Tá bom, certo? Eu vou chamar ele de O Mangaka. Eu estou com problema com o nome, cara. Chama de Araki só. Pode chamar de Araki, pode chamar de Mortal, Araki. Pode chamar de Fada. Arara? Fada é Mortal. Tá bom, então. Chama de Arara. Nossa, gostei, vou chamar isso. Hirohiko Arara. Obrigado, Nero. Obrigado, cara. Me facilitou minha vida agora, certo? É, então, mecânico. Você poderia introduzir a gente sobre o assunto? Vamos lá, quem foi esse cara? Então, o Araki, ele conseguiu fazer o que poucos mangakas conseguem fazer, que é... Hoje em dia, a indústria de mangás, de animes, ela é muito padrão, muito igual. Tipo, as personagens não têm peculiaridades que você... Você pode botar 30 personagens que eles vão muito parecer meio que os mesmos. Alguns poucos mangás conseguem ter a sua própria identidade. E o Araki, ele foi um dos que conseguiu fazer isso com maior perfeição, porque, querendo ou não, você olha pro personagem e você já vê na sua cabeça. Não, esse personagem só pode ser Jojo, porque o que ele faz, como ele desenha, como ele faz o detalhe, tudo, você reconhece na hora. É muito característico, né, cara? Uhum. Mas nem sempre foi assim. O Araki, hoje ele tem 56 anos, não é? 56 e o cara não parece 56. 56 anos? Caraca, 56, velho. É nome japonês. Cara, eu gosto de um cantor que tem 48 anos. Ele não parece ter os 48 dele. Caraca, cara. Mais velho que ele, só o Nerdmaster. Wallace, eu vou botar foto no stack pra você saber. Foto de 2016 do cara. Na moral, caraca, ele tá melhor que eu, cara. Tá melhor que qualquer pessoa aqui. O cara tá bem, velho. Voltando, o Araki, ele teve uma infância que é a infância padrão do garoto, moleque japonês. Ele cresceu lendo os mangás da década de 70 e ele já desenhava desde essa época. E aí tinha um amigo do colégio, já no ensino médio, ele fala: porra, mano, fica pronto, vai lá, tenta a sorte desenhar. Aí o Araki, por que não, né? Aí ele foi, né, pegou uma viagem até Tóquio, uma viagem de 4 horas, pra mandar a história dele pro prédio da editora Shogakukan. Só que ele ficou intimidado, porque a Shogakukan era um grande prédio, e ele achava: não, eu acho que eu não vou ter chances aqui, é um prédio muito grande e eu acho que eles não vão gostar. Mas ele decidiu ir na editora vizinha, que era a Shueisha, que hoje em dia é uma das maiores publicadoras de mangás que tem. E ele foi lá, o prédio era modesto, o prédio era simples. Quando ele chegou lá, ele mostrou pro editor principal lá, e o editor falou: ó, mano, isso aqui é uma merda, mas não tem potencial. E ele escreveu o Araki no Tezuka Ward. E o Araki, nesse Tezuka Ward, ele escreveu o primeiro mangá dele, a One Shot de Faroeste Abuso Poker. E ele ganhou esse Tezuka Ward. E foi o que ele precisava pra começar a escalada dele. Alavancar a carreira dele no mundo de mangá. E isso foi quando? Isso foi em... Espera que eu tô olhando a data. 1982. É de 81. Peraí, uma dúvida que bateu aqui agora. Ele veio antes do Akira ou não? Cara, eu não sei te responder de cabeça. Só olhando aqui no Google agora. Aí, só uma correção. O Buzou Poker é de 81, de 5 de janeiro de 81. Um exemplo de como a Shukan era foda e a Jump ainda não. Acho que era onde o Osamu Tezuka lançava os mangás dele. Porque foi com a morte do Tezuka, basicamente, que a Shonen Jump alavancou de vez. Porque ainda, até hoje, usam o Tezuka como um exemplo. Como um paradigma pra se bater, entendeu? Entendeu? Aí era bem isso. Aí depois com a morte do Tezuka... Só pra galera que não conhece, o Tezuka, ele fez o quê? Pra galera que não conhece Pokémon. Pra quem não conhece, ele fez, tipo, ele tem uma biblioteca de criações de mais de 500 mangás. Ele que criou o tema do Star System, que inclusive é muito usado pelo Masami Kurumada, autor de Cavaleiros do Zodíaco. Ele criou a Princesa e o Cavaleiro. Foi lançado pelo Maurício de Souza com a princesa e o cavaleiro e o coelho lá do da Mônica. Black Jack, que particularmente é a minha obra favorita dele, em que inclusive é muito baseada na vida pessoal dele, porque o Osamu Tezuka, ele era médico, ele era formado em medicina, porém ele largou tudo pra virar mangaka. Ele que fez Kimba, inclusive Kimba, Princesa do Cavaleiro, se não me engano, foram lançados no Brasil, pela New Pop. Repete de novo. O Maurício de Souza é tão... É tão velho, é tão patrimônio tombado da comunidade brasileira. E quando ele vai mijar, sai pó. Nossa, tá. Eu achei por um momento que você ia fazer uma piada de velho, cara. Fala, Maurício, você é tão velho, que quando ele vai... Eu tô brincando. Que ele conheceu o Osamu Tezuka. Ele era amigo do Osamu Tezuka. Vai, vai. Vamos lá. É tão velho, é tão velho. Mas quando, depois que o Araki ele ganhou esse prêmio, ele começou a publicar desesperadamente. Ele publicou Outlaw Man, Virginia Yorishiku, Magic Boy BT, Baou, que é um dos grandes famosos, aí depois tem Gorgeous de Rennie, e em 87 é que ele finalmente foi escrever Jojo. E de 87 até hoje em dia. Imagina ele chegando assim lá pra empresa. Caraca, galera, tive uma ideia bizarra, hein? Meu Deus! Ele tava se coçando. Olha esse nome, que bizarro. Jojo. Onde tirou essa inspiração pra Jojo? Ah, a música dos Beatles. Isso é... Isso na verdade... Essa lenda de que Jojo é referência à música dos Beatles, na verdade, ela já foi desmistificada pelo próprio Araki. Ele falou que ele só botou Jojo porque ele quis. Caraca, cara, eu acho maneiro isso quando o nego começa a inventar demais o nome que escritores, autores dão para suas obras, ou até mesmo significado que não existe. Fizeram a mesma coisa do Senhor dos Anéis, quando na época que foi lançado o livro, eles perguntaram com o Tolkien, né, se era referência à bomba atômica, à guerra e tal, e ele falou, não, cara, é só uma história, pelo amor de Deus, eu não tô referenciando nada. Vai, continua. O que é que o nome do mangá, o nome de Jojo, não era pra ser Jojo. Isso é uma verdade. O Araki já falou isso. Só que o nome que ele queria botar, ninguém sabe. Ninguém nunca vai saber. Araki ia avisar. Olha, e dependendo da memória do Araki, acho que nem ele lembra. Vai querer que... Ele tem um caso de esquecer as coisas com facilidade. Tanto que no mangá tem muito plot hole. Porque ele tem hora que esquece, coloca outras coisas, ou então o pessoal dá... Caraca, tem erro de continuidade no Jojo? Tipo, um personagem... Não. Erro de continuidade, não. Mas tem alguns errinhos que lá na frente você fica, mas sim, não era assim no início? Ele pensa assim, pô, isso vai ficar legal pra caralho, ele na frente ele esquece. Mas até mesmo o Araki, que tem um mangá de mais de 100 volumes, por exemplo, a parte 4, a Jump ficou muito em cima pra ele terminar. E foi daí que ele criou aquela... O Hayato. Hayato. Aquele menino é pior que o FBI, cara. Melhor que o FBI, no caso, né? Ele é melhor que o FBI. A gente vai chegar lá, mano. Assim, eu saber quem é o Hayato. Ele é um serial killer. O cara é doido, ele é espião aquela porra. Tem que entrar no 007. Não. Antes de pegar espião, ele é tarado. O japonês é discreto. É meio sem graça com as coisas. Não pode ver ninguém. Nem que peca que fica negociado. Peraí, né? O que você falou? O japonês é o quê? Discreto. Não, assim, publicamente, entendeu? Eles são muito reservados. Aí você pega o Hayato. O Hayato, ele tem um conjunto de câmeras de segurança espalhadas pela casa, isso no anime, e ele fica vigiando o que o pai e a mãe faz. Quando o pai dele e a mãe dele tem uma quase início de trocar carinhos, ele ainda comenta, mas o papai e a mamãe faziam um tempo que não faziam isso. Ah, que nojo, cara. O pai e a mãe faz isso. Foi por cometer uma fundação. Eu falei, cara, se eu visse que meu pai tava fazendo sem querer o vestido da minha mãe, eu literalmente desligaria tudo, pegaria uma garrafa de vinho, ia pro canto do meu quarto que ia beber até esquecer. Ah, que nojo. Porra, se matar, né? Porra, Arara, seu doente. Caraca, cara. Ai, você é doença, cara. Isso é doente. Doente é o Hayato. Doente é. Mas aí tem outro, nossa, porém. O Araki, ele viajou muito. Ele gosta de viajar. Então, na minha concepção, eu acho que ele é muito ocidentalizado. Ele não tem algumas das frescuras que os japoneses têm. Ele pega na mão, ele abraça e tal. Então, eu acho que ele é bem ocidentalizado. Ele não é muito. Ele tem um bom equilíbrio. Isso, ele tem um bom equilíbrio. Você vê um bom equilíbrio dele numa entrevista que ele dá pra uma mocinha que é muito fã do Jotaro. A garota que canta a abertura de Gurren Lagann, não é? É. Shoko Nagakawa. É. Tipo, ela é muito fã do Jotaro. Ela é muito. Eu acho que eu vi alguma coisa assim que ela. Ela é. Pera, calma. Pera. Sara. Oi. O que ela fez? Eu tô curioso, realmente. Não, é porque. Não, ela é aquela que quer que o Jotaro quer ficar. Ela é apaixonada. Pelo Jotaro. Ah, já passou. Puta que pariu, Jotaro. Ela é apaixonada. É, o Jotaro é buscando dela. Aí, tipo, ela trabalha e tal. Aí mandaram ela fazer uma entrevista com o Araki. Cara, você vê tanto com o Araki. Ele fica numa mistura de estou feliz porque tem pessoas que gostam do meu trabalho, que apreciam. Mas tô com medo. Estou com medo porque essa menina está falando que quer casar com o Jotaro, que é um personagem meu. Eita, mas eu estou vendo. Pô, talvez ele tenha botado ela com uma noiva do Jotaro lá. Não. Tipo, ele é muito educado com ela. Acho que ela isso. Ele conta, conversa com ela e ela tá com um cosplay até um pouquinho maior que ela do Jotaro. E ela fica o vídeo inteiro falando que quer casar com o Jotaro, que ama o Jotaro, Jotaro pra lá, Jotaro pra cá. Caraca, ele dá entrevista pra ela da porta, né? Qualquer coisa ele corre. Na porta, não, ele aí é vai gritando. Ele como é que eu posso achar a entrevista? Qual que é o nome? É só pesquisar aí no YouTube, você acha facilmente. Ah, acho que tem até traduzido, pra que vocês postaram esses dias. É, ela deve ter traduzido mesmo. Beleza, então. Eu acho que em inglês, não em português. Beleza, tipo, achei. Mas você vê o Araki, ele é bonzinho. Ele trata bem, ele fica com receio, tipo, nossa, gosta muito do meu trabalho. E ele fica também, nossa. Ele fica feliz, tipo, gostam do meu trabalho, isso é legal. Ele já falou numa nota de mangá dele, eu não lembro o volume, que ele fala que estava preocupado com o bolso dos fãs, porque chegava aniversário de personagens ou comemoração de alguma coisa dos personagens, lá no Japão eles têm isso, eles mandam presentes pros personagens para o autor, entendeu? Cara, que maneiro, cara. Aí o Araki recebe um monte de presente e ele fica, eu estou preocupado com o bolso dos fãs. E uma vez ele comentou que os fãs de Jojo são muito animados. Ele fala, o povo é bem animado com a minha obra, como é que eles gostam? Ah, cara, tá nada, enquanto é adianta, tá tudo bem. Que a gente tá focando mais no mangaka, vamos falar agora um pouco da história. É, eu não assisto Jojo, mas pelo que eu pude perceber que o Mario fala e um pouco que eu vi, é que ele tem uma timeline contínua, né? Que tipo, cada temporada ou cada parte se passa numa época específica, se passam anos. Tipo, não é uma parada tipo Pokémon que fica parado no tempo, sabe? A história avança, os personagens envelhecem, os personagens morrem e coisas do tipo. Se vocês fossem pra resumir, assim, dar uma resumida forte na história, como é que seria isso? Pra pessoa que não conhece. O primeiro mangá do Araki 87, Phantom Blood. O início de Phantom Blood, na verdade, começa em 1880, com um acidente da família Joestar, que tem um patriarca que é o George Joestar, a mulher que é a Mary Joestar, e o jovem filho dele, bebê ainda, o Jonathan Joestar. Aí, nesse acidente, um cara chamado Dario Brando, ele foi pra saquear o corpo dele, né? Achando que o George estava morto. Quando ele chega lá, o George acorda e ele não sabe o que aconteceu. Ele pensa que o Dario salvou ele. E ele fala, ó, muito obrigado por ter me salvado. É, qualquer coisa é só falar comigo, eu sou muito rico e eu vou te ajudar se você precisar um dia. Muito tempo depois, o George ele envelhece e o filho dele, o Jonathan, também envelhece. A mãe dele, infelizmente, morreu no acidente. E o pai do o Dario Brando, ele tá muito doente. E ele pede pro filho dele, Dio Brando, que é o principal... Vai aparecer muito. Vai aparecer muito em Jojo, ele é o principal vilão de Jojo, praticamente. Ele pede pra ele ir lá, porque ele tem uma dívida com ele e ele certamente vai... Era pra ter real, garoto. Só que o Dio, ele tinha outros objetivos. O objetivo do Dio era chegar lá, excluir o Jonathan, botar ele pra longe pra que o George considerasse ele como o real filho dele e desse a fortuna dele pra ele. Ganância. Só que... cuzão pra caralho, né? O Dio, ele é... A gente falou isso no Dio, no primeiro programa do JojoCast. O Dio, ele que não é mal... Post. O Dio, ele não é um vilão porque ele tem um objetivo ou por causa de problemas. Não. O Dio, ele é mal porque ele é mal. Simplesmente, é essência. Ele é mal, igual o pica-pau. O Dio é tipo assim... Vou pegar esse cachorro, colocar aqui nesse incinerador e foda-se. Ele faz isso mesmo. Vou beijar na outro, porque ela nunca beijou ele antes. Eu vou beijar a namorada do meu irmão, entre aspas, e tirar a donzelice dela. Justamente como a Sarah falou, quando ele beija a namorada do Jonathan, que o Jonathan falou, não, chega dessa merda. Ele começa a brigar com o Dio na mansão Joseph, né? E aí briga, vai, briga, vem. Acaba que o Jonathan dá um murro na cara do Dio e sangue sai da boca e aí... ativa um artefato que o George possuía, a máscara de pedra. Quem percebe isso é o Dio, mas ele nem dá bola. Anos depois se passam, o Jonathan e o Dio eles vão pra faculdade. O Jonathan ele vai pra arqueologia e o Dio ele vai pra faculdade de direito. O Dio ele tem um plano de fazer a mesma coisa que ele fez com o pai dele, que na verdade o pai dele foi morto por envenenamento, que o Dio envenenou o próprio pai. E lembrando que o pai do Dio também não é boa figura não. Ele... maltratava a mãe dele, batia nele e tal. Então o Dio pegou ódio do pai dele. A mãe se suicidou porque ela não aguentava mais conviver com o pai do Dio. Pesado. Família modelo. Uma família bem estruturada. Isso é uma típica família de pessoas que viviam na subsobrevivência do pessoal lá da Inglaterra e tal. Porque o começo de tudo ela se passa... na Inglaterra, século XIX. Mas depois o Dio ele vai envenenando o pai do Jonathan aos poucos e o Jonathan descobre. Só que acontece uma coisa que o Jonathan vai prender o Dio, aí o Dio mete a faca no pescoço do pai do Jonathan e ativa a máscara de pedra, de novo. Quando ele ativa essa máscara de pedra, o Dio ele se transforma no vampiro. E aí, tem uma... Não brilha no sol, vamos frisar. Vampiro de verdade. Isso. É vampiro de verdade. Solta raio do olho. Você fala, o vampiro de verdade. Solta raio do olho. Exatamente, muito fiel aos vampiros de verdade. É literalmente um vampiro de verdade, porque não fica perto do sol e tal. É bem estilo do vampirismo colocado no céu, na Inglaterra, criado. Pelo Bram Stoker, futuramente um pouquinho mais lapidado pela Anne Rice. Beleza. Cara, tá resumindo, não é crepúsculo. Gente, resumindo, não é crepúsculo. Próximo tópico, continua a história. Ninguém brilha. É porque que o Dio é um vampiro é um fato que você já sabe antes mesmo de assistir. Quando o Dio vira vampiro, agora o Jonathan ele tem a missão de derrotar o Dio e vingar o pai dele. E a parte 1 ela se desenvolve nisso. Então mais ou menos esse é o plot, né? Parte 1 é o Jonathan contra o Dio, ok. É bem curtinho. Olha, a parte 1, ela é 5 volumes e 9 episódios. Ela é bem rápida. Mas por que a galera tem um ódio, então, se é tão curto assim? Dá pra poder matar uma sacada só. Não é que é ódio. É porque é uma parte introdutória de toda a trama. De o que é aquilo. Aquilo é a causa, o motivo e a circunstância do que acontece da parte 2 pra frente. O que ela é a... Sabe aquela pedrinha de dominó que você empurra pra criar o efeito dominó? Ela é isso. Ela é que inicia tudo que vai. Se não fosse o simples fato de Dio ter virado um vampiro, pelo menos 90% do que acontece depois não teria acontecido. E o mundo inteiro já tinha se fudido. Então a primeira parte 1 é isso, né? Mais ou menos. essa história aí rapidinho. Parte 2. A tendência de treta, o Battle Tendency, o nome original dela, acontece no período da antes da Segunda Guerra Mundial, no começozinho da Segunda Guerra Mundial, e fala do neto do Jonathan, o Joseph Joestar. Basicamente, os nazistas, eles acabam descobrindo um artefato que eles deram o nome de Pillar Men, ou Homens do Pilar. O nome do quê? Pillar Men, Homens do Pilar. Ah, nossa, cara, entendi outra coisa, vai. Eu vou ficar quieta. Eles descobrem esse artefato no México, uma pirâmide azteca. Lá eles descobrem que tem várias dessas máscaras de pedra. E aí, logo decidem exterminar essa ameaça, mas os nazistas acabam interferindo pra poder estudar aquilo ali. Infelizmente, os nazistas acabam ativando esses seres que estavam adormecidos, que não poderia ter acontecido, já que esses seres, eles são piores que o Dio. Ah, esses nazistas, caras. Não os nazistas, os Homens do Pilar. Não são os nazistas, os Homens do Pilar. Os Pillar Men. Olha, os nazistas perto dos Homens do Pilar são umas criancinhas lindas e maravilhosas. Isso de boa. Olha, os Pillar Men, enquanto o Dio pegava um cachorro e colocava no incinerador, os Pillar Men realmente... Caraca, velho. Não tá dando pra ouvir sua voz, que o Nero tá tarolando no fundo alto, cara. Parei. Tá cantando o tema dos Pillar Men. Tipo, enquanto que o Jill pegava um cachorro e enfiava no incinerador, ou tirava a honra de uma donzela pegando o primeiro beijo dela, o Pillar Men queria realmente pegar a humanidade e fuder com meio metro de pau. Ô, Sara. Devagar com o linguajar aí, porque aqui é sério. Eles queriam pegar a humanidade e eles pegariam um artefato cilíndrico de meio metro e colocariam em cidades anais. Tipo uma senta caralho, é isso? Senta caralho é ótimo. Mas enfim, a história da parte 2 era exatamente o neto do Jonathan, o Joseph, também a Jojo, tendo que lidar com essa situação desses seres que querem se tornar imortais, que ele tem que ficar com essa pica aí pra resolver. É um problema duro de ser resolvido, né, cara? É tipo assim, você tem poder. E você vai se virar e vai acabar com esses caras pra não foder todo mundo. Parabéns! É como todo protagonista de anime, né, cara? Toma aí que a pica é tua. Resolve isso aí. Anos e anos depois, em 1987, a parte 3 ocorre. Ela ocorre exatamente 100 anos depois da parte 1, 1987. Isso é... Infelizmente, vou ter que soltar esse spoiler. O Dio, ele estava dormindo por 100 anos, porque acontece uma coisa na parte 1, que ele acabou ficando adormecido. Depois de 100 anos, o Dio acaba acordando, e ele acorda com um novo tipo de poder, que é o Stand. Foi nessa parte que o Araki resolveu mudar como o Jojo ia funcionar pro resto do... até nos dias de hoje. A melhor coisa... O Stand, rapidamente falando, ele é a manifestação espiritual do seu espírito de luta. Basicamente, o poder fica de pé. Tipo, é a manifestação, é a personificação da sua alma. Tá bom, o Stand é tipo o que acontecia no Blue Dragon, mais ou menos, né? Aquele anime, entende? Exatamente. Mais ou menos. Inclusive, Blue Dragon... Também podemos pegar Shaman King, como exemplo. Isso, Shaman King, eu queria pegar Shaman King, melhor ainda. Ah, como Shaman King é bom. Enfim, oi, que você falou sobre Blue Dragon? Blue Dragon, ele tem muito de Jojo também. Eu vejo. Não, acho muito um anime, cara. Tem muita referência de Jojo. Não só Blue Dragon, mas vai, continua. Então, a parte 3, ela é com o neto do Joseph, que é o Jotaro. Ah, yeah, melhor Jojo, hein? Ó, não vejo, mas posso falar, o melhor Jojo. O Jotaro é o poster filho de Jojo Bizarre Adventure. Tudo que tem de Jojo, normalmente é o Jotaro ficar na isso. frente. Isso. O Jotaro é o cara que esculacha a mãe dele, né? Exatamente. Exato. A minha concepção do Jotaro é usado... É o irritadinho da família. É o Vegeta. Pra mim, o Jotaro, ele é muito usado como pôster. Pôster é carro forte de Jojo. Porque ele enfrentou o vilão Pica. Uhum. Ele é usado em sustento, né? Na verdade. E também porque ele é ele, junto com o Joseph, ele é um dos personagens que se mantém até o final. Ele ia pegar uma pica de 100 anos aí. Literalmente até o final. Até o mais amarrado. Até o final. E tipo, ele meio que tem um carisma. Eu particularmente gosto do Jotaro. Eu também. Tem a parte 3 que eu acho sério. Diferente do cara da quarta parte, ele é maneiro. Eu gosto dele bastante. É nessa hora que vocês vêm pra, pra que lado cada um do podcast. Do podcast. Não, cada um do podcast. Do podcast. Do podcast. Podcast. É porque eu fico me ouvindo e tem hora que eu me bagunço. Porque eu sou como um ser da tarde. Filha, você não é. Você é nem host, você é. Eu tenho um problema de fala, cara. Eu erro toda hora, é uma bosta. Eu sei como é que é. É triste, mas a galera tá acostumada aqui já. Vai, continua aí. Terceira parte. A parte. Por causa desse despertar do Jill, o Jotaro ele também desenvolve o stand. E o Joseph também. E por consequência, todos da família de Oster, incluindo a mãe do Jotaro. A mãe do Jotaro ela não tem a força de vontade suficiente para aguentar o stand dela. Isso gera no Jotaro e no Joseph a urgência de derrotar o Jill o mais rápido possível. Então eles têm um prazo de 50 dias para encontrar o Jill e derrotar ele. E é assim que a parte 3 ela se desenvolve. Muito boa, meu pai. Meu pai. O Mario, cara. Eu não sei por que o Mario grava. O Mario ele só pode gravar a voz dele separado, porque ele não fala nada. Nem aqui. Ele ficou enchendo o saco pra gravar. Nem aqui ele tá falando, mas beleza, então. Eu não assisto. Os caras são demais, né? Eu tô querendo achar que as pessoas são boa experiência, pô. Entendi. Não, não, ô Mario, você calado, você é sempre um sucesso. Você calado é o melhor membro. O Mario calado é o melhor membro. Não. Quarta parte, gente. A Diamond is Unbreakable, a quarta parte, ela acontece 10 anos depois da parte 3. E ela fala do tio do Jotaro, que é o filho bastardo do Joseph, o Higashikata Josuke. Que é mais novo que o Jotaro, né, cara? Ele é mais novo que o Jotaro e é tio do Jotaro. É porque ele é filho bastardo. É o Josuke Snow, né? Josuke Snow. O Josuke, ele não é Jojo. Ele aí não é Jojo, porque... O Jotaro é... Não, o Jotaro é Kujo Jotaro. Aí Kujo Jo Jotaro. É uma piadinha. O nome do Josuke, em japonês, o Kanji de Suke, ele também pode ser lido como Jojo. Então seria Jojo Higashikata, o nome dele. Mas a quarta parte, ela começa com o Jotaro indo até a cidade fictícia de Moro, no Japão, porque o Joseph, ele previu que teria uma ameaça lá. E ele manda o Jotaro pra poder... combater essa ameaça porque ele já tá muito velho. Realmente, tá velho pra cagar. A parte 4 é um novo grupo de usuários de stand que tem que descobrir que ameaça é essa e descobrir onde essa ameaça tá e derrotar essa ameaça. Essa ameaça é um mini spoiler, é um serial killer que age na cidade e ele sempre mata pessoas sempre quando... Tem tesão pulmão. Exatamente. Ele tem sempre uma época certa que ele sempre mata e eles têm que descobrir quem é o serial killer pra poder impedir ele antes que ele mate de novo. É verdade, rapidinho, é verdade que esse cara morre, vou bifar aqui, mas vou falar pra vocês. Isso é verdade mesmo? Sim. O cara tá lutando, pega ele e acaba e ele morre desse jeito. Quando eu falei sobre a Jump ficar em cima do mangá, entendeu? Acho que ficar tão em cima do Araki que ele virou assim. Ah não, cara, não, pera, isso foi perfeito, cara. Cara, ninguém literalmente espera por isso, cara. É perfeito isso, eu achei isso muito foda, cara. Vamos cantar todas as partes aí? Assim, a gente faz uma pincelada. Pincelada, só a sinopse. Integrada. Que delícia. Eu nem terminei ainda, tô lendo. No Union tem dois novels do Jojo. Agora um papo em off. Não é papo em off, não. Então se é papo em off, você faz depois. Eu continuo aí, cara. Pô, papo em off, você tá maluco? Continua aí, parte 4, vamos lá. Como eu já disse, a parte 4, ela é esse desejo de descobrir esse mistério que tem na cidade, esse serial killer que tá escondido e eles têm que ser serial killer. Tem muitos personagens bons, muitas poses boas. Falando como não fã de Jojo, que conhece essa parte, não viu, mas conhece esse personagem aí, porque o Mario mostrou altos vídeos dele. Então, cara, ele é meio... bizarro, né? É esquisitinho ele. Não, eu tô falando de aparência. Mas eu acho o stand dele muito mamateiro, cara. Essa parada do poder dele, eu acho meio mamata. Aí tu tá falando do Josuke ou do vilão? Não, eu tô falando do vilão, do vilão. Ah, do vilão. Eu nem acho tanto, ele só volta no tempo. Ele só volta no tempo, só isso. Não, é só isso, tranquilo, de boa. Killer Deadly Queen. Eu morro de raiva quando eu tenho que ver o trem inglês e vejo aquilo. Deadly Queen. Então vamos lá. Então basicamente a parte 4 é a luta do... É uma caça ao rato. É a caça ao rato, né? O Sus e o... É a luta de toda a turma. É todo mundo contra o Kira. O cara da terceira parte aí, o... Didi, como é que fala? Não, o da terceira parte. Da terceira, segunda parte. Segunda parte. Ele também volta nessa parte? Volta. Como um velhaco todo desgraçado. Melhote gagá. Tá ligado? Eu acho que ele é, eu ainda acho que ele é gagá quando me convém. É. Não, não só, só uma coisinha, pessoal. É que a gente não falou do Ramon ainda. Só dá pra ensinar. Treinar Ramon ficou velhinho. Quem, quem tem o Ramon? Mas, o Ramon tem a, uma das vertentes que ele te deixa jovem. A onda, vamos falar porque, em português, é a onda. Porque o Ramon, a Ripple, ou a onda aqui em português. Fala é Ramon. Energia, é a energia Ramon. Que provém do sol. É, o usuário, pela respiração, uma respiração especial, ele aumenta a circulação do sangue dele, fazendo com que absorva melhor a energia do sol, podendo retransmitir essa energia em socos e golpes. Esse basicamente é o Ramon. Como por você treinar Ramon, se você continuar treinando Ramon pela sua vida toda, você pode ter 75 anos se você vai continuar parecendo ter 20, 25. Porra! Verdade. Mas o Joseph, que é inteligente do jeito que ela não treina mais. Tem stage, foda-se essa coisa aí, velha. Aí nessa hora que entra várias teorias. Porque ele casou com a Suzy K. Muitos dizem que ele parou de treinar pra poder envelhecer com ela. É, ele que romântico. Ó, que romântico. Nem parece, nem parece que é um cara batata. Mr. Catra dos dois. Ensina ela, os dois ficam jovens pra sempre. Ele, né? Ele nem parece que vai trair a mulher e ter um filho bastardo, não é? É, é um Mr. Catra. Nem parece que gosta de... Ah, eu acho que ele escreveu o suficiente pra pagar a pensão. E aí, tá a resposta. vamos lá, rapaz, gente. Vai daí, gente. Ó, rapidinho. Rapidinho, Ramon. Mamão, né? Mamão. Tô falando isso, eu tô imaginando um pedaço de... Ah, não, linguiça. Ramon mesmo. Ramon é o tipo de preço espanhol, essas coisas. Bacon. Isso, ah, e outra coisa que eu lembrei. É. Ai, vocês que... falando de Ramon e você... E a gente comentando lá na frente, quando a gente falou de poderes overpower. Imagina esse povo tudo junto. Tem um jogo que dá esse tipo de situação. No qual, inclusive, está traduzido em português, que mostra o Joseph chegando. Eu sou o usuário de onda. Ah, usa onda. J-Stars, né? J-Stars. Aí ele fala: eu sou o fabuloso usuário de onda. A parte 5 é a parte mais grande de Jojo. Dá uma raiva, mano. Exclusivamente do HunterCast, o mecânico preconceituoso. Olha, eles falam. Não quer dizer que seja mais gay que não seja gay. Boa. Olha, falam que a parte. Quanto mais gay, melhor. Mas pode deixar, meu cara, que vou salvar você na edição, cara. Vou tirar isso tudo que você falou. Eu vou tirar o que você falou sobre os gays, cara. Pode ficar tranquilo. Não, calma. Eu o pessoal fala que a parte 5 é gay. Ok. Mas lá tem um personagem que se chama Bruno Buccellati. Ah, não fala dele não. Tira-se daí o apelido carinhoso que todo mundo deu pra ele. Bruno, você tá um amigo de mentiroso. Cara, vocês estão falando aí que a parte 5, que a parte 5 é gay. Na parte 4, o protagonista lá, o símbolo dele é um coração, gente. Ele tem um coração por todo o corpo. É o coração não. E o símbolo do paz é amor. Uhum. E o Jota. O que tem coração, cara? O que tem a ver? Coração é amor, é felicidade, é alegria. É o sentimento que passa dos fãs de Jojo. Que ano, cara. Ele ama. É muito amor que não cabe no peito. Vai, então vamos lá, cinco, quinta parte. Quinta parte é com a mulherzinha, não, né? É qual que é a mulher? Parece. Não, a sexta que é com a filha do Jotaro. Ah, tá. A parte 5 é com o filho do Jill. Olha só, a parte 5 é com o filho do principal vilão. A parte 5 é filho do Jill. É, e do Jonathan, né? Olha, pra é do Jonathan, do Jill e do Jonathan. A origem do Jill vai sair... Mas se spoiler, porra! Caraca! Nossa, Mario. Nossa, Mario. Puta merda. Até o áudio do Mario ficou nojento, cara. Pô. Essa pegada de um spoiler. Olha, quem não quiser saber, acho que a gente pode até falar pra pular agora, pra falar da parte 5, né? Ah, você tá de sacanagem. Tá bom, então. Se você não quiser ouvir essa parte, pula aí 5 minutos de programa. Isso. Você, ele nasceu simplesmente do fato... Lembra que o... na parte 1 tinha um porquê do Jill ter sobrevivido e dormido? Uhum. Então, o Jonathan morre segurando a cabeça do Jill dentro de um navio pegando fogo. O Jonathan é o da segunda parte, né? Da primeira parte. Ah, da primeira parte. E tipo... O Jonathan morre com a cabeça do Jill nos braços. E o Jill, como é um vampiro, ele simplesmente consegue arrancar a cabeça do Jonathan e colar a cabeça dele no corpo do Jonathan. E o Jill, ele é um fruto do fato que o Jill, ele fala que as mulheres só servem como alimento ou como prazer. Ele dorme com uma italiana. Saiu comendo todo mundo com a próxima do tipo, Jonathan. Ele dorme com uma japonesa. E dessa japonesa, ele engravida do Jon, ela engravida do Jon. Então o Jon tem o ciclo do Joestar, que é uma estrela. Ah, estrela. E aí, a coisa acontece na Itália, essa mulher, ela casou com um italiano, foram pra Itália e tal. O Jon, ele passa pelo mesmo processo de descobrimento do Stand, porque passa mal, é febre, etc. E eu não vou contar muito, porque eu tô editando e tal, e eu também não li a coisa quase toda. Eu meio que leio enquanto edito. Eu também não li tudo ainda, não. Acho que o mecânico saberia dizer melhor agora. Pra finalizar sobre o Jorno, bem rapidamente. O Jorno, ele é filho do Jill com o corpo do Jonathan, mas ele puxa mais ao Jill. Então. Aparência, no caso. Na aparência e um pouco na personalidade. Na personalidade também. Sim, né? Então ele é vilão? Não, não, ele é um anti-herói. Ele é um anti-herói, né? Porque ele quer virar o chefe de uma máfia. A gente sabe que máfia não é um grupinho de estamos amiguinhos do mundo. Ui, eu sou uma proibidinha. Somos do clube. Depende do que máfia. Ui. No Katekyo, no ritmo Reborn. A máfia do bem, vamos falar. É a máfia do bem. É, sim, eu sou o Dorinho. O dom da máfia. Porque ele quer trazer prosperidade e ajudar todo mundo. Porque a atual máfia da qual ele trabalha, ela mexe com drogas, e tal. E o próprio grupo lá dele não gosta disso. Uhum. Porque máfia pode fazer o que quiser, mas se mexer com drogas é sacanagem, né? É verdade. Menos drogas. Exato, pode matar, pode roubar, A gente vê isso no Poderoso Chefão, né, cara? Pode tudo, menos droga. Exatamente. É. Então vamos lá, é isso aí. A parte 5, então, basicamente é... É o Jorno querendo se transformar no chefe da máfia local. Eu sou o Jorno. Na verdade, é do país, né? É do país. O diabo, ele é o dom da Itália. Praticamente. Tá certo, então. Gente, parte 6. A parte 6 é com a filha do Jotaro, que o Araki entrou nessa, de fazer agora com os filhos dos principais, do principal herói e do principal vilão. A parte 6, ela é um tanto que controversa, porque muita gente gosta e muita gente não gosta. Ela é 50-50, ou você gosta ou você odeia. Pelo que eu tô lendo da parte 6, eu tô gostando. Eu gosto muito da parte 6. Acho que todos. Ela pega algumas. Mas o final foi sensacional, o final da parte 6. Nossa, tem cachorro aí. Onde tem um cachorro aí? Onde tá vindo um cachorro aí? É aqui. Ah, tá. Mas não. Eu não posso fazer nada. Não. Tranquilo. Vai, e aí? Continua falando. Rapaz, bota o cachorro na lareira. Incinerador de lixo. Vou meter aqui uma de Jill e vou jogar os cachorros no incinerador. Joga tudo no negócio lá, mano. É um apoio total. A parte 6, ela acontece no ano de 2011 com a filha do Jotaro. Jolene. Sério? 2011? A Jolene, ela é presa por um crime que ela não cometeu. Mas quem aqui não é preso por um crime que não cometeu, não é? É, quem nunca, né? Semana quem passada nunca? Eu tava na prisão, cara. Eu não fiz nada. É? E aí, nessa prisão, na Flórida, nos Estados Unidos, tem uma ameaça que quer destruir a família Joestar, que é a família do Jotaro, essa coisa, né? A parte 6, ela basicamente é a Jolene tendo que escapar da prisão pra fugir dessa ameaça, porque essa ameaça tá na prisão e essa ameaça, se a Jolene ficar quieta e não fizer nada, essa ameaça vai matar a Jolene. E é basicamente isso. O final da parte 6 é que eu já comentei, ele é muito bom o final da parte 6 e ele é bem, como é que se fala? Controverso? Controverso não é a palavra que eu procuro, porque... posso falar aqui o spoiler? tranquilo. Manda. A casa é sua, vai. E no final da parte 6, o principal vilão, é, o Enrico Pucci, ou o Padre Viado, ele reseta o universo. Porque a Padre Viado. Ah, mas pelo que eu sei, o reset dá um bug, né, velho? Tem um porquê. Você dá uma bugada no reset. Calma, deixa eu. Já entramos na parte do reset já? É, parte 6 é a última parte antes do reset. Ah, e dá um bug no reset, né? Mas o reset acontece por causa do Put. O Put, a habilidade do Put é a Made in Heaven, que é o instante que consegue acelerar manipular a velocidade, ou manipular a gravidade para que o tempo comece a se acelerar. Entendeu? Então o tempo ele vai acelerando. Super velocidade. Acelerando, ele acelera tanto que chega um momento em que o universo ele chega no seu ponto de expansão máxima e aí acontece um novo Big Bang e reseta o universo. De acordo com a Wiki do Jojo, o Put ele é imune a esses efeitos. Porém, o personagem lá, que é o Emporio, ele consegue matar o Put antes desse reset acontecer. Por causa do bug que aconteceu no reset, o universo é resetado duas vezes. Tem uma. O primeiro reset é o que o Emporio sobrevive, e o segundo reset é o novo universo. Mas pelo que eu me lembro, o Emporio foi pra outro mundo, não? Não, o primeiro reset foi o do Emporio. Então, Jojo é um ciclo infinito, então, que a história sempre vai se repetir só com... Não. Quando, no final da parte 6, o universo se fechou. A história ali fechou, acabou. O que tinha de Jojo pra antes é um ciclo fechado. Na parte 7 é que se inicia um novo ciclo, um novo universo, uma nova história, novos personagens. Tem muito de referência ao universo antigo, sim, mas... É, não é nada que comprometa. Peraí, calma. Uma vez que o universo se mudou, né? Resetou, no caso. A chance de voltar, tem alguma forma de voltar pro universo anterior? Tipo. É zero. Não tem como, né? Porque agora, com esse reset, ele recomeçou a história, sem os fugos. A história tá se fluindo muito bem. Ah, cara, é aí que entra. Calma, é aí que tá entrando a parada da costela de Deus. Isso. Aí eu paro de prestar atenção. Aí eu paro. Entrou, começou a loucura. Loucura demais de comer costela de Deus. Porque segundo o Mário, é nego tá, tem um cara lá que come pedaço de Deus pra poder ficar. Não, foi o que você falou. Não acontece. Não. Na parte 6 é o corpo de Deus. O santo. Os Holy Corps. A parte 7 é justamente nesse novo universo, santo. Ela. O protagonista da parte 7 são dois, que é o Johnny Joseph e o Jairo Zeppelli. Ambos eles são usuários de Spin. Que é isso? O Spin é a contraparte do Ramon desse novo universo. Que o Ramon é a energia do Sol e o Spin é a energia da rotação. Da tem que manipular a rotação de vários objetos. Isso. Por exemplo, eu pego uma rolha de garrafa, tá ligado? E aí eu começo a rolar... fazer essa rolha girar no meu dedo e atiro ela como se fosse uma bala. É mais ou menos isso, Spin. Essa a parte certa se passa em quanto? 1900 e? Não, 1800. Agora eu tenho que confirmar que... Porque não, 87... 1890. Nos Estados Unidos. A história aqui tem a Snowball Run, que é a corrida de cavalos de San Diego até Nova York. A corrida atravessando o país. E aí, o Johnny, ele é um cadeirante que segue o Jairo, porque ele acredita que o Jairo tem um segredo que vai fazer o Johnny voltar a andar. O Johnny é o cadeirante filha da puta, né? No início ele era. Filha da puta, cara. No início ele era bem filha da puta, sim. O Mario contou o que aconteceu com ele. Era um filha da puta, ele mereceu. Tomou um tiro na perna lá, bem maroto. Mereceu. Virou Xavier, mereceu. Tanto que no início da parte 7, o Johnny fala: essa é a história de como eu voltei a andar, não como um adolescente consequente e responsável, mas sim como um adulto que agora sabe o que fazer. É, essa história, a parte 7, é a história de redenção do Johnny. E aí tem esse fato, né, que são os pedaços do povo de Jesus. Falando rapidamente de Jesus no Jojo, Jesus, nesse novo universo, ele é o primeiro usuário de stand. Só ele tinha stand, só ele, ninguém mais. E aí, quando ele estava perto de morrer, ele queria que esse poder, ninguém nunca mais tivesse esse poder. Todo mundo que chegava perto dele acabava ganhando esse poder, e ele achava que esse poder ia ser a ruína da humanidade. Então ele falou assim, no universo anterior foi. Quando eu morrer, tu vai pegar o meu corpo e tu vai separar ele em vários pedaços e espalhar por esse continente aqui, para que ninguém nunca mais tenha esse poder. Só que é, inevitavelmente pessoas de todo mundo acabam entrando em contato com os pedaços do corpo de Jesus e ganhando essa aventura. Ou esse poder, não é? E que tal incinerar, tacar fogo no corpo? Ninguém pensou nisso? Ele não pensou. Ninguém pensou em tacar fogo. Jesus não pensou, corpo, não é? Só que... Tem que fazer, ele tá loucaço de vir, né? Só que tem um plus. Se todos os pedaços do corpo de Jesus estão juntos, eles dão a quem possui ele a maior sorte do mundo. Tipo, o cara nunca mais vai ficar azarado, ele sempre vai ter sorte, tudo de bom vai acontecer com ele. Só que enquanto tem alguma coisa acontecendo de bom com ele, tem alguma coisa acontecendo de ruim com outra pessoa. Os pedaços, eles direcionam a sorte. Por exemplo, se eu ganho um carro, uma Ferrari, acho uma Ferrari. Em outro lugar, tem alguém, sei lá, perdendo a casa, ou sofrendo um assalto, ou tomando um tiro, tá ligado? Que ele redire... Você tem contato direto com a pessoa? Não, tipo, pode ser qualquer pessoa. Ah, então que se dane. Ah, então eu faria assim mesmo. E a parte 7, ela fala sobre o presidente dos Estados Unidos, o Johnny Valentine, querendo esse poder da sorte infinita. E o Johnny e o Jairo estão no caminho dele, porque eles sabem que ninguém pode ter esse poder todo. A parte 7, ela tem várias referências ao universo clássico, como o Jill volta, só que com o nome de Diego, e o apelido de Jill, essas coisas. Até o grito do Johnny, que é o Ora Ora, é referência ao Jotaro. Tem vários fanservices pra quem... Mas de acordo com os ocorridos, o Johnny seria o Jonathan desse universo. Ele é a contraparte do Jonathan. Ah, o Jonathan é o... O primeiro Jojo. O Didi, né? Não. Tá. Primeiro Jojo. O primeiro Jojo. Tá. É, então, rapidamente, falando aqui, uma parada em off. Eu vi as mortes da galera na parte 6. Não, não pensei que isso em off, não. Eu falei umas mortes. Pera aí, porque, tipo, todo mundo morre, então isso não é um spoiler, já que o universo resetou. Então, obviamente, todo mundo morreu. É, a morte é só meio pesada, cara. Por exemplo, a morte do Jotaro, eu fiquei meio em choque quando vi aquilo. Caraca, que morte horrível, cara. Na verdade, na parte 5, o Araki já começa a fazer umas mortes, umas lutas, até alguns efeitos colaterais de lutas bem pesados. Aí chega na parte 6, cara, um exemplo, colorido, você vendo colorido quando a Jolene luta com o um cara afetado pelo Survivor. Tipo, aí é que ela arranca a unha do maluco, nossa. Aham, pelo sapato. Cara, você vai vendo como é que o Araki, não é que melhora, cara, o tempo fica muito detalhado. Tanto que a gente brinca muito falando que quando a parte 6 se tornar anime, ela vai ser um gorrão preto de censura. Aí tem que esperar sair em DVD, em Blu-ray pra comprar pra ver se tem censura. Tem isso. Cara, mas essa parada aí é maneira, porque tipo... Não é maneira, né? O cara meio que ligou o foda-se já, que vai todo mundo morrer, então vou chocar. Vou dar uma de não, cara, quando eu li... Mas é aquela coisa, o Stone Ocean, ele já tava sendo feito já, acho que, se não me engano, pro pessoal seinen. Já não tava mais sendo pra shounen. Verdade, Steel Ball Run é completamente seinen, não é mais, não é tão shonen assim. Steel Ball Run e o Jojolion, né? É, Jojolion é o mangá de Jojo seinen, praticamente, não tem porra nenhuma de shonen, completamente seinen. E já foi puxado que Jojolion é a oitava parte de Jojo Bizarre Adventure que atualmente não, está em andamento. Ah, tá rolando? Tá acontecendo agora? Tá rolando. Tá rolando ainda. O protagonista de 3 pontos. O 4, velho. O quê? Como é que é? O 4. Por bolas. O protagonista de 4 bolas. É. Uhum. Eu li, eu vi algum lugar alguém falando que do nada, ele, no meio das cenas, ele fala, tem 4 bolas, tem quase assim. Meu Deus. Mas isso aí, eu posso explicar. Isso, meu Deus. Aí a Tsuru que fala, filho. Eu posso ele peladão lá, ele fica na frente, ela fica encarando as bolas dele. Meu e tal, Deus. Tudo peladão lá. Aí vem o Joshu, mano, fica todo putão assim. O que tá acontecendo aí, Asuro? Como você ousa fazer isso? Tá ligado? É foda, mano. Caralho, cara. E se sente traído, porque ele ama Yasuo, tá ligado? E aí Yasuo não dá bola pra ele. Foda-se você. Pô, ele quer mais bola? Já tem 4? Ele quer mais uma? É porque... Ele quer mais uma? Tipo, resumindo, é um triângulo amoroso. Enquanto o outro vai ficar puto porque a Yasuo não ama ele, a Yasuo gosta do 4 bolas. Ele tem mais que se preocupar. Ele, mano, ele é mó pegador, viado. Ele já chega lá na casa dos Higashikata. Puta, já tem uma mina, já tem outra. Já pega a já pega outra. Porra, uma bola pra cada mina. Uma bola pra cada mina. Já tem a outra lá também. Já encontra outra mina lá. Aí pega também. Parece excelente, cara. Já apareceu outra lá. Ele só não pega a filha mais nova porque seria pedofilia e ele seria preso, né? Mas ele desce a vara mesmo, né? Tipo, o pai visualiza, mano. O cara visualiza. O próprio pai da filha visualiza ele descendo a vara assim mesmo. Olha aí. Tá ligado? Ele, caralho, viado, que otário. Isso é quase um voyeur, né, cara? É, mano, mó filha da puta, ele... Ele oferece o lugar, ele oferece o lugar pro, pro moleque lá e ele vai lá e pica a vara na mina. Nossa, mó sem dignidade, tá ligado? Bom, agora só um resumo, uma pinceladinha do que tem até agora na parte 8, é o Jojo Born, né? Identidade de Jojo. É porque o Jojo, o Josuke, é, ele é referência ao Josuke da parte 4, o Josuke Higashikata. Ah, ele, na verdade, é a junção de duas pessoas, que é o Yoshikage Kira, desse universo, e o Josefumi Kujo. É. É, o Kira, ele é equivalente ao Jotaro, ele é filho da... O nome da mãe do Kira é o mesmo nome da mãe do Jotaro, logo você já mata a chamada aí. Uhum. Só que acontece um acidente, e o Kira, ele fica à beira da morte. E aí o Josefumi, ele tava junto com o Kira quando ele tava perto de morrer. E aí... Ele dá uma fruta especial pra ele comer. Só não evita que o Kira morra. Mas boa parte da consciência do Kira é transferida pra dentro do Josefumi. E é, algumas características do Kira vão parar no Josefumi. Tanto que a íris do Josuke, elas são duas íris, tipo, vamos supor que sejam verdes e azuis os olhos deles, no mesmo olho. E como já foi citado, né, ele tem quatro bolas. É, a junção das duas bolas, cara, véio. Até a língua dele é uma mistura. A língua dele é uma mistura também dos dois. Foda, mano. Uhum. Eu me pergunto uma coisa, por ele ser, ter a janelinha, eu acho que é por causa dos dentes dos dois, né? Será? A gente bugou o dente, vai que bugou o dente. Aí bugou o dente, deu uma janelinha ali, vai saber, né? É, deve ser, né? Tanto que carinhosamente, ele é chamado pelos fãs de Gap. Gap, é, ou, é, então, é meio que sinônimo da pessoa que tem problema no dente. Eu tenho isso, na moral. Tipo o dentinho do pulso, tá ligado? Tem um espacinho no dente, na moral. Então, o Josuke é chamado também de Jo 2. Jo, como 2 fosse o S, tá ligado? Josuke, só que com 2 no lado S. Porque é o segundo Josuke. O Josuke, é, né? Como pode falar. É, nos jogos é referenciado como Josuke 8. Uhum. É porque é 8 bolas, né? Não, porque é 8. É porque é da parte. Ele tem uma bolinha de gude, né? Um saco de bolinha de gude no. Não, ele tem um poder que são as bolinhas, umas bolhas. Ele mexe um pouco. É umas bolhas, lógico. Gente, ele tem o poder de ter 4 bolas, cara. Ele quer mais coisa que isso. Só por isso ele já é foda. Ele pode roubar, tá ligado? Ele pode roubar a audição, pode roubar a visão, pode roubar o ar, mano. Roubar bola. É, pode roubar a sua mãe. O Captain Red é a mistura dos dois stands, o Killer Queen do universo alternativo e o Captain Red original. Ele é. É, ele tem essas bombas elas conseguem explodir, quer dizer, essas bolas, né, essas bolhas de sabão, elas conseguem explodir e elas conseguem roubar coisas. Por exemplo, eu tô andando, aí ele solta lá a bolinha, né, aí ele, por exemplo, quer roubar a minha fricção. Aí roubou a minha fricção, acabou, né? A bolinha estourou, roubou a minha fricção. Eu não consigo mais andar, porque eu não tenho fricção nos pés pra conseguir andar. Mas esse poder vai pra ele ou ele pode guardar? Poder, não, esse poder não vai pra ele, tá ligado? Ele tira pra... Ah, eu quero fazer aquele cara escorregar. Aí tira a fricção, o cara escorrega, ah, já cai, agarra. Aí depois eu volto. Ah, triolê! Partindo para agora a última parte do programa, falamos muito sobre Jojo nesse cast. Quem tinha curiosidade de saber como era o anime, graças ao Mario, provavelmente, já sabe, já tomou pincelada muito como é que é. Eu já sei que depois de hoje, acho que o Mario não vai falar mais tanto de Jojo como falava nos outros casts. Ah, cara, ele vai, cara, ele vive disso. É isso que movimenta ele. Ele fala disso o tempo todo. Cara, isso dá força pra ele. É meu combustível, cara. Ai, meu cu. Nossa. Então, agora vamos lá, hein. Pra poder encerrar com chave de ouro, vocês que são especialistas em Jojo. Olha só, olha o cara. Não, o mecânico. Você é especialista em Jojo, cara. Você trabalha com isso. Li tudo, praticamente. Isso, boa, excelente. Pra você, pra pessoa que vai começar a ver agora, o que, que você indica? Começar pelo anime, começar pelo mangá? Eu não vou mentir. Se eu fosse indicar pra qualquer pessoa hoje em dia, eu começaria. Começa a assistir pela parte 4. Não faz isso! Direto? Não, sim. Parte 3. Por quê? A parte 4, caso o cara não goste, é um anime divertido, é um anime bom de se assistir. Ele é engraçado, ele é tenso, ele tem boas lutas, ele tem bons personagens. E ele é um ciclo fechado entre si, a parte 4, porque a parte 3 é citada na parte. A parte 3 é citada na parte 4, na parte 5 e na parte 6. Mas a parte 4 é um ciclo fechado, é um ciclozinho ali. É, começou e fechou. O Josuke é de putinho, é aquele mundinho. O Josuke nunca mais é citado no resto de Jojo. Então. É, se eu fosse recomendar, eu recomendaria a parte 4, porque vai que a pessoa não tá afim de assistir tudo. E também, gera curiosidade, porque na parte 4 tem coisas da parte 3, da parte 2. E aí, por exemplo, se você quer saber mais sobre o arco de flecha, você vai assistir a parte 3. Se você quer assistir mais quer saber mais sobre o Joseph, você vai assistir a parte 2. Se você quer saber mais sobre o que é o Ramon, o que é o Hermit Purple, você vai ver a parte 1, então... A parte 4 é um ícone, é um elo de ligação entre o que vem depois e o que tá antes. Sara, você. Você já deu um what grande aí que ele tava falando? Então, por quê? O que, na sua opinião, como é que é? Então, isso que o mecânico falou sobre a parte 4 ser um elo, concordo. Agora, pra ver, eu indicaria desde o início. Porque seria mais fácil você ver a parte 4... Aí você tem que ficar aquela coisa, ah, eu quero ver isso, vai ver um... Ah, eu quero ver isso, a parte 3, fica aquela coisa... Sabe, não, assim, né? Quando eu indico a parte 3, depois da 1, a 2 e a 4. Não, porque a 3 é a junção de tudo que aconteceu, uma causa de tudo da parte 1 e 2. Tá ali, o Jill, você vai ver o Jill, tu vê o Joseph com o braço de metal. Aí, por que o cara tem o braço de metal? Ah, vai ver a parte 2 pra descobrir a história do cara. Sim. Mas eu prefiro indicar do começo, porque já é uma linha cronológica, já puxa. Cara, tipo assim, quando eu vi o OVA da parte 3, eu fiquei, tá, de onde saiu essa caceta? O que originou isso aqui? Então, quando eu fui ler o mangá, que eu fui entender. Então, eu prefiro indicar, vai ler o mangá, porque o mangá já tem completo e tal. Red tá sendo completado agora pelas escenas coloridas. Vai ver o anime, porque o anime agora tá chegando no final da parte 4. Aí se você não for o paciente de esperar o anime, pra quem curte anime, tem o mangá traduzido e etc. Eu prefiro, vai ler certinho. E outra coisa, não pula lá, tipo, ignora todos os acontecimentos, vai pra parte 7. Sabe? Ah, mas se o cara não sabe inglês, o que ele vai fazer? Vai pegar alguns easter eggs. Tudo bem que a parte 7 não influencia em nada. O passado resetado não influencia na parte 7. Mas tem easter eggs ali interessantes. Por exemplo, no início da parte 8, o Gap entra numa chapelaria com a Yasuo. E nessa chapelaria tem chapéus de um monte de personagens. Essa é uma referência. É um easter egg que você só vai entender se você tiver lido as coisas antes, não é? Isso, é só um easter egg, tipo, você não vai entender. Ele explicou sobre o Kira e o Joseph Fumi serem uma mesma pessoa. Você não vai entender a briga personificada que isso poderia criar no universo que foi resetado. Entendeu? Eu posso reformular aqui. São pequenos easter eggs que fazem trazer uma graça maior. Se você gosta tanto do anime, tanto do mangá, leia, veja o anime. Quando acabar a parte 4, leia o mangá. Vai, tá bom. E você... peraí, calma. Nero... Você tirou todas as palavras da minha boca já, não tenho o que falar, tá ligado? Exatamente isso. Tizukeru kodo akashi. Então, agora, indique três Jojo preferidos. Devagar, mecânico. Primeiramente, os meus três personagens favoritos. É, em primeiro lugar, vem o Gap. Eu amo o Gap, vou proteger. Segundo lugar, vem o Jill, que é, né? Dia aqui no coração. Vem o Jill. Jill. Desculpa, vai. Caraca. Em terceiro lugar, vem o Kira. É, eu posso até dar uma explicação, uma leve explicação. Eu gosto do Gap porque ele é o Jojo mais humano que tem. É o que toma as decisões que pessoas normais que você conhece tomariam de verdade. O Jill eu gosto porque é o Jill, é o principal vilão. Eu gosto do jeito do Jill ser, eu gosto do poder do Jill, eu gosto do que ele faz. E eu gosto do Kira porque os motivos dele, ele só faz porque... Essa... Ele que tem uma vida tranquila. Tudo bem que ele é um serial killer desgraçado, mas ele só faz puta isso puta. Porque ele... é a situação que foi posta a ele. E o Kira não quer acima de tudo uma vida tranquila. Mas ele não consegue. Mas ele só quer matar as mulheres. Ele, né? Matar as mulheres de vez em quando. Namorar com as mãozinhas até elas federem. Aí trocam a mão. Ele só quer isso. Isso é engraçado, eu achei que o Kira só queria ser o deus do novo mundo. Ai, que pertinho! Eu tava tão feliz porque eu não vi essa piada. Eu queria dizer. Ninguém vai saber, ninguém percebe. Eu atiro, ninguém percebe. Mas a minha opinião, eu acho que o Kira, lá com a Shinobu, ele não quer mais só a mão de uma mulher. Tararam. Nossa senhora! Aí você vai falar de mim? Então, Nero, você Nero. Eu, meus personagens favoritos são o Pornaref e o Bruno Bucelati e o Gap. Explicação eu não sei dar, porque. Caralho. Os personagens, é foda pra caralho, velho. Eu amo o Bucelati, cara, é todo negociado lá. É um bucetão. É o buceta do Gap. Ele abre bucetas pelo cu. O buceta é o labicu de Michelin. As altas lambida maruta lá. É, fala que... Ele sabe identificar. O Gap, tipo, eu gosto do Gap porque ele. Estou a ficar molhado do jeito que você tá falando agora. Ai, que nojo, cara. Que nojo. Deixa eu falar, ô desgraça. Se eu terminar de eu falar, ô. Tomar no seu. Eita porra! Eu gosto do. Ah, vai tomar no cu, mano. Vai ficar me zoando mesmo aí. Vai estar tirando comigo aí, pô. Então, mano. Ô, cara. Eu gosto do Gap, porque o cara, ele é pegador. Já chegou lá na casa. As minas já ficou doidinha pelo moleque. Tem quatro bolas e, porra. O cara desce uma vara na filha do cara lá, mano. Que tipo de Jojo faria isso? Tá ligado? É o Gap. Tomar Joseph. No cu, não, o Joseph mesmo, tá ligado? É o Joseph que faria, mas ele... Mas ele é mesmo. O Joseph não tem quatro bolas, cara. O cara tem quatro bolas. Olha só, ah, gente, vou explicar. O cara tem quatro bolas. Deixa eu incluir, mais um personagem. Pera, pô. Deixa eu incluir mais um aqui. Jobim Higashikata. Aquele cara lá, ele é top das paradas. Os besouros maroto lá. Aquele lá é foda, das batalhas místicas. Os besouros maromba, tá ligado? É isso aí. Os quatro personagens. São três... Mas eu quis colocar mais. É isso aí, foda-se. Pega pra quê? Mário! E não corta nada, não corta. Pode deixar, cara, pode deixar. Corta aí. Não vou cortar, não. Deixa tudo aí. Vou deixar tudo, chatudão. Mário! Tá, vamos lá. Não, Mário, não. Primeiro. Não, Mário, só vou avisar que eu tô encerrando o cast aqui, tá? Finalizamos mais uma caçada! Olha no filme do. A gente falou demais. Então deixa eu ir primeiro, aí pode finalizar. Fala, a Sara falou aqui. A Sara não falou, não? É só. Desculpa, Sara. Não, não falou. Nossa, eu falei, não. Nossa, achei que você tava falando. Desculpa, achei que você tinha falado. Vai, Sara, por favor. Então, os meus três favoritos são o Kishibe Rohan. Inclusive, eu fiz cosplay do Rohan. Olha aí. Ah, ficou muito bom esse vídeo. Tem foto disso? É, tem foto Jotaro disso? Tem foto disso? Caro custo. Tenho. Tem, depois você envia. Eu vou pegar aqui. Ah, eu posso foto no post. Agora que ela falou, eu posso fazer uma troca aqui? Eu quero trocar o dia pelo Wuhan. Não, não pode não. É, vai, Sarah. Não. Ah. É, eu vou hypear e vou protegê-lo. Tá, vai, vai. Pode ser, mecânico. Pode ser. Então, eu gosto do Porra, porque ele é um mangaka. E como ele mesmo falou, ele não desenha por dinheiro. Ele gosta das experiências que ele agrega com isso. E eu meio que casei isso com o fato de eu gostar de editar mangás, de ler. Então, eu meio que... E eu tenho aquela coisa de fazer cosplay de personagens que eu me identifico. Aí eu gosto do Jotaro. O Jotaro, ele vai pro Egito com roupa colegial pra lutar contra um vampiro pra salvar a mãe. Tipo, eu acho ele legal. É um personagem com uma personalidade inteira. Tirando o fato que ele é muito sem educação às vezes, é um personagem que mostrou um crescimento durante a série. Na parte 4 a gente vê como ele cresceu, como ele amadureceu. Eu gostei muito dele na parte 4. O pessoal fala, ah, ele perdeu pra um rato. Cara, tipo, ele não perdeu pra um rato. Ele se deu como uma isca. Exatamente. O Yosuke poder acertar o rato, entendeu? Então ele é tipo, ah, eu vou perder pra um rato porque eu fiquei nerfado. Levou um tiro de nerf, né? É o Bruno do Celati. Eu adoro ele, eu gosto dele. Tem pra um mim, ele consegue ser mais Jojo que o próprio Dior. Calma aí, de onde vocês escolheu? Ah, não, Leonardo, tá louco? Eu falei, ninguém escolheu o Speedwagon? Ah, foda-se, Speedwagon. Foda-se, Speedwagon. Ah, é isso aí, mas foda-se, cara. Cara, porque o Speedwagon. Não, o Speedwagon é de todos. Todos gostam do Speedwagon. Eu vi o vídeo do Drops, o fanfic do Jojo. Speedwagon e Jonathan. Não. E eu gosto do Cicetão, né? Porra, eu particularmente adoro, cara. Eu gosto do Bucelati porque ele é inteligente. Pra mim, ele realmente seria interessante como chefe da máfia. Não tanto quanto o Diono, mas ele seria um ótimo chefe. Ele é inteligente, ele tem liderança. E eu deixo aqui uma menção honrosa ao Gap. Eu acho ele um personagem muito legal também. Na verdade, a minha menção honrosa seria para o Gap e o Jairo. Eu adoro o Jairo. É muito personagem. Então, galera, se vocês quiserem. Mário, escuta a vinheta. Olha, a vinheta tá subindo. Só desligar a chamada, cara. Pera aí, calma. Mário, você vai falar e eu vou tirar a edição. Vai ter revanche. Vai ter food. Vai ter retorno. Já, no áudio do Mario já tá tendo retorno. Tu não quer que eu invista no microfone novo? É você tá me ameaçando? Você tá louco? Eu corto você dessa porra e foda-se. Que é isso? Caraca, enfim. Tá bom, Mario, vai. Fala seus três, vai. É quase uma mulher, cara. Vamos lá. O top. O Jotaro Kujo, que eu gosto muito da personalidade dele e do Stand, cara. O Stand complementa muito o personagem. O segundo, o Koish. Da parte 4. Ele cresce, ele quer bastante como personagem ali. E o terceiro, cara. O terceiro vai ser o Joe Brown. Pois, né? Marcou uma boa fase. Facebook, tudo aí. No Facebook nós temos a página JojoCast, que volta e meia eu falo como é que tá o status do programa, como é que tá a edição, essas coisas. Eu posto alguns glimpses do que a gente tá fazendo, mas eu não mexo muito na página. Mas a tem um canal no YouTube que é... Você o nome do canal é O Mecânico, mas você não encontra como Mecânico. Você encontra como Mr. JPDLF. Olha. Que nesse canal, por exemplo, tudo o que ficou em dúvida no GenioCast, eu posto lá. Eu posto uma explicação de alguma coisa, eu posto algum vídeo engraçado, algum vídeo de humor. E tem a mídia principal, que é o GenioCast, que é o podcast que a gente grava duas vezes por mês. Um sempre sai no início do mês, o outro sempre sai no final. Atualmente a gente vai lançar o podcast da parte 6, né? E a gente, no próximo mês, sai da parte 7 e o que esperar da parte 8. Boa! Parte 6 eu tô lá, gente. Pode escutar. Ah, Mário, nossa senhora, cara. O Alto Jabá é triste, Mário. O Alto Jabá no seu programa é triste, cara. Puta que pariu. Alguém tem jabá pessoal? Algum jabá pessoal? Eu tenho algum jabá. Tá bom, Sara, por favor. Só queria agradecer a oportunidade. Gente, nossa, aqui é bagunça. Vamos botar ordem na casa. Vai, mecânico. Continua. Eu só queria agradecer a oportunidade de vocês chamarem a gente pra gravar um podcast. Ah, cara, imagina. Nosso podcast é pequenininho, mas ajuda muito. É humilde, mas é limpinho, né, cara? É humilde, mas é limpinho. cara. Valeu aí pela oportunidade, cara. Ah, cara, imagina, cara. Eu queria falar que foi um prazer, mas eu estaria mentindo. Não, brincadeira, cara. Sinceridade é o que vale. Brincadeira, cara. Não, cara, foi um prazer ter vocês aqui, cara. Vocês vão voltar mais vezes, com certeza, para temas diferentes. Temas divertidos. Para sem ser temas de nada. Tá bom, Sara, você. Nossa, educação é ótima, cara. Eu normalmente trabalho com edição de mangás e tal. Então eu faço parte da Kurumada Legends, que faz os mangás do Kurumada paralelos da CDZ. Olha aí. Também gostaria de explicar a Made in Heaven Scans, que está fazendo o mangá colorido de Stone Ocean. Scans coloridas de outro universo, que faz a parte 5, e Good Enough Scans, que faz a parte 4 colorida. Eu estou nesses três scanlators, eles são como base lá no Facebook. No Good Enough eu só meio que o apoio moral. É só vocês colocarem Made in Heaven, acho que vai estar na descrição do vídeo, os links. No vídeo. Vai estar tudo no cast, pessoal. Vai estar tudo no cast. E pra quem se interessar nas obras do Kurumada, paralelas a CDZ, já tem várias traduzidas e editadas. E traduzidas pelo pessoal e editadas por mim. Então convido todos a ler, como também a ler as edições coloridas de Jojo. Ah, tá. Tudo bem. E você já algum chamar pessoal, cara? Sim, Nero. Ai, minha vez, né? Não, pessoal, Instagram, Twitter. Isso, ninguém falou nada. Sei lá. Queria agradecer o pessoal por me chamar aí pra participar do JojoCast aí, sei lá. Pô, já falei merda, corta essa merda aí. Imagina, cara, o programa é seu. Caraca, vai. Você acabou de dar um novo programa. O nome do programa vai ser um JojoCast ou sei lá. Beleza, vai de novo aí, ó. Queria agradecer aí, ó. Tomando não, seu cu, porra. Chupa meu jubileu aí. Cusão pra caralho. Tomando. Eu tô todo em impressão aqui, porque é a primeira vez aí. Os caras ficam de tiração aí comigo. Tomar no cu, porra. Mano, nossa, que raiva, coração. Mó otário, tô nervoses agora. Tô raivoses agora. Solitelli putaça agora. Revoltedes. Tô negociado. Revoltedes. Tá triggered. Triggered. Vai, pode falar, cara. Hã? Tá falando comigo? Alguém aí? É minha vez? É, eu tô feliz. Beleza. Achei que vocês nem iam colocar, vocês iam me cortar aí, mas beleza. Tá bom, fala aí, ó. Queria agradecer o pessoal me chamar pra participar desse cast maroto aí. Queria que vocês visitassem meu canal maroto lá, Jubileu Higashi Castro, tá ligado? Lá tem umas edições marotas lá, umas redublagens místicas, bem chupetão maroto lá, bem, tá ligado? Você sabe como é que é, dá uma bisoiada maroto. Quero agradecer pela Made in Heaven também aí, tá ligado? Essas porra aí, delícia de. todas as scans Maruta aí, dá uma zoiada aí. Todas essas scans aí que a Sarah falou aí, tá ligado? E é isso aí, mano. Você queria falar. E uma coisa que eu lembrei que a gente não falou. Os livros que tem de Jojo. Tem livros de Jojo. Ah, é, e também tem Jojolion, a Made in Heat. A Light Novel. A Made in Heat tá cuidando de Jojolion também aí, das, dos pinhos. Outra parada também. Ó, oh, eu vi que vai sair um filme, né? De Jojo. Vai. Sim, vai. Vai sair um live action da parte 4. Ah, da parte 3 também. Sim. Ah, cara, mas live action de... De legal, legal mesmo, que eu vi até hoje. Só Samurai X. Por que eu falo essa das novels um pouquinho, caso você queira encaixar? Pode falar, cara, o espaço é seu. Então, as novels de Jojo, elas são seis. Uma se chama Over Heaven, que tem traduzido pela Jojo Bizarre Alliance, que é um diário escrito por Jill. Tem a Purple Haze Feedback, a pior. Que é da parte 5, de um dos personagens da parte 5. Tem o The Book for Another Day, que é da parte 4, é uma história que acontece após os acontecimentos que tem no mangá. Essas duas light novels, elas vão ter traduzidas daqui a algumas semanas, ou meses, na page Fundação Speedwagon, que é uma criação minha. Eu só não tinha falado nela agora, porque ela ainda tá em formação. E tem um... Até o cast daí já tá tudo pronto. Né? E tem também a novel, a maior novel que tem é a de George Josta. Ah, meu Deus, tu vai falar disso? Ela tem 800 páginas e atualmente está sendo traduzida em inglês. Só que o cara que tá traduzindo, ele vai lançar ela só quando tiver totalmente traduzida, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Mas o que fala nessa novel? Não, interessa. Novel não interessa. Essa novel acontece com o George. George? É o filho do Jonathan. Ah, eu acho justo. E tem duas novels que a gente. Que eu também. Eu me considero uma Hall Hunter. Porque eu caço muita coisa que é muito difícil achar na internet. E essas duas coisas eu não achei. Que é o primeiro novel da parte 5, que é Gunderheart Wuthering. E The Genesis of the Universe, que é uma novel da parte 3. Essa eu não acho nem na sua tradução italiano e nem em japonês. Mas as outras quatro novels futuramente teremos para a tradução. É isso, sim. Olha aí. E também tem os artbooks da série, que são 5 artbooks. É um de 25 anos de Jojo, que inclusive muitos artistas da Shonen Jump fizeram desenhos em comemoração e homenagem ao Araki. Tem o Hirohiko Araki Works, de 1991 a 2012, que é todas as suas artes e entrevistas que ele deu durante esse tempo. O Jojo 6251 Araki Hirohiko no Sekai, que é o artbook da parte 4. Jojo Agogo, que tem artes desde a parte 1 até a parte 5, inclusive o acervo com todos os stands feitos da parte 3 à parte 5, que são 88 stands numerados e catalogados pelo Araki. E o Jojo Veller, que é um artbook que engloba desde a parte 1 à parte 8, com várias entrevistas e coisas que o Araki fala sobre a parte 7 e a parte 8. Além dos espinhovas que a gente já comentou e etc e tal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Brincadeiras à parte, a gente aqui é muito brincalhão e tal, mas... Uhum. É... Totalmente com... Aham, que, cara? É nada, filho. Nós que agradece aí por participar dessa delícia aqui. Ai, é ai. Ô, oh, nossa, ai, Nero. Tudo pra dizer que eu sou apaixonado por sua voz, cara. Você é o cara do sensual. Gato da espada no jubilão. Nossa senhora. Ô, oh, pera. Essa espadinha vai estar coberta com canela, caramelos e tal? Claro. Uma cerejinha ainda pra dar um... Ai, ai. Então, gente, por favor, vocês querem saber mais de Jojo, entrem aí no link, ouçam o JojoCast, compartilha com seus amigos, vamos fazer essa bodega crescer como nunca, porque os caras merecem, eles realmente são muito gente boa, e eu nunca falo isso por ser educação, os caras realmente são gente boa mesmo. Eu sou muito querido. Não, é porque eu falo com um monte de gente que a galera é gente boa, mas nego é muito chato, tá ligado? Tipo assim, Nerd Master, eu falo, porra, Nerd Master é muito gente boa, o cara vai aqui com a gente direto, o cara é mó chato. Mentira, Nerd Master, te amo, cara. Enfim, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês possam voltar aqui para outras caçadas no futuro, não muito distante. E então é isso, senhores. Terminamos mais uma caçada. Obrigado. Que cast bizarro, não é mesmo? Agora vamos lá pros extras. Tá tão bizarro quanto. Vem conferir. Caraca, é quase a mesma piada que eu fiz a última vez. Ok, né? Vambora. Olha aí que foda. Agora, passando pra bola para ele, nós temos o Nero. Ô, galera, beleza? Ui! Eu não entendi a referência, mas eu achei engraçada a voz. Jubileu, não é referência, ele tá só zoando corta mesmo. O quê? Corta essa, é jubileu, mano. Peraí, calma. Eu perguntei, Mario, qual que é o nome que a galera usa? O Mario me falou. Ah, tá no Skype. Ok, então, só pra saber. Mecânico, jubileu e Sir Sara, né? Isso. Não, eu não sou o mecânico, okay. Eu sou o mecânico. Jubileu Higashi Castro. Ou mecânico. Sou jubileu Higashi Castro. Então, beleza, vamos começar de novo então. Deixa eu só pra gente acertar isso. Beleza. Pode ser? Pode ser. Ah, eu vou começar do Reunos e Hunters. Então é Sir. Nossa, Sir Sara. Jubileu. Jubileu Higashikasa. O mecânico. Não, ah, caraca, mecânico. Jubileu Higashikasa. Escreve no chat aí, ó. Ah, Migashi Castra. Eu sou muito ruim com o nome. Castra. Mr. Castra. Caraca. Mas é Castra mesmo. Beleza. É, tá bom então. Jubileu Higashi Castra, tá ligado? Caraca, meu Deus do céu. Ah, obrigado, isso, obrigado. É junto, muito complicado, gente. Pô, jubileu Higashi Castra. Ok. Se eu falar separado, eu acho. Obrigado. Fui ali, né, caralho? Higashi Castra. Isso, isso. Isso. É que meu item problema aqui no teclado. É, mas. Tá bom então. Vamos lá, gente. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vamos de novo, Jô. 3, 2, 1 e. Reúnam-se, Hunters! Eu sou o Koala C. Hunter e voltamos para mais uma caçada! Eita, e... caraca, caiu! Nossa. Não, o meu fone caiu! O meu microfone caiu! Nossa! E, e voltamos para mais uma caçada, para mais um cast bizarro! Nós temos a galera do JoJo para poder formar um JoJo elenco cast. De peso, já que. Regava, regava. Regava. Temos o pessoal do JoJo Cast. Cala a boca, Mário. Não me atrapalha, não me atrapalha, eu tô brilhando. Tá, enfim. Entendi. É, então é isso. Parte 1, essa tranquilidade aí. 9 episódios. Já... Ô, Mário, para de respirar perto do fone. Caraca, cara. Caralho. Que incômodo, cara. Pô, toda vez é isso. Tá, desculpa, gente. Ah, antes que eu me esqueça, já pode ir lá ouvir o Arg agora, tá? Vai lá.